Então, boas noites. Boas Vamos noites. dar então Boas início à noites. sessão. Ah. Hoje estamos um bocado reduzidos, já estamos com três, não é? Só cá está Opa, eu? o Granar, O não, resto só cá naufragou está o temporariamente. Rograx, o Kotari e o Kelmas, né? Pronto. Os outros voluntários estão lá com vocês, mas não vão. Espírito. Não vão, a não ser que lhes perguntem alguma coisa que seja que eles possam eventualmente fazer, está um bocadinho nas vossas mãos o que é que eles fazem Desenrolar se da quiser. aventura. Exatamente. Portanto, não contem que eles vão puxar muito por aí, está bem? Que ainda por cima Ah, mas o meu são. irmão vai ter que conhecer o que é que eu vou fazer, ou lá. Está bem, o teu irmão, Este se for preciso, ele diz-te. está descansado, está cá o professor para te ensinar. O teu irmão diz-te, Ah, eu quero saber. segue o professor. Se o professor disser, só por hoje fazes, está bem? Assim está bem, assim já faço. Ora bem, então fazendo aqui um pequeno resumo. Portanto, vocês na última sessão, depois de terem desenrascado uma jangada para poderem seguir então até à ilha, acabaram por chegar à ilha, onde depois de pesquisarem um bocadinho ali a praia, encontraram mais alguns sobreviventes, da embarcação por onde vocês seguiam, nomeadamente o Urul, que é o vosso patrão, por assim dizer. E encontraram também a capitã, o quartermaster, o suposto médico da crew. E foi isso. Exato. Entretanto, tiveram ali a explorar um bocado. O Urul estava bastante aflito porque precisava das coisas dele. Ia dizer que era bastante importante, mas vocês cagaram um bocadinho na cena. E então puseram-se à procura enquanto como é que ele se chama? Ainda não decorei o raio dos nomes. O Sora de repente saiu do pé de vocês e deu-lhe na veneta e lá foi ele a ter com o fumo que vocês viram. E depois E de nós irem fomos todos, atrás. exato, depois de terem ido todos atrás dele, acabaram por encontrar parecia ser uma pequena, uma aldeia ou algum tipo de aglomerado de habitações aqui na ilha. Inicialmente vocês não viram ninguém, mas perceberam, não estava ninguém à vista, mas perceberam que havia ali pessoas. E pronto, e ficámos. E ficámos assim. A sessão terminou com vocês a entrarem mais ou menos no círculo, porque as casas faziam um género de um círculo, não era? À volta de uma Um zona central, alinhamento. exatamente. Numa zona central com um totem de um. Com alusiva a uma tartaruga grande. E pronto, e ficámos aí. Nossa Senhora, onde nós ficamos, eu já estava a entrar dentro de uma casa. Não, não, tu estavas a pensar em começar a subir. Foi onde ficámos. Pronto. Portanto, então é isso que vais fazer, certo? Sim. Ok, pronto. Então o Rograx começa a olhar lá para as casas. Aquilo é alto. Faz lá um climb check, só chover. Climb check é um Desculpa, um acrobatics Athletic. É ou um Athletic, desculpa. Isto ainda é o vício antigo. Ok. doce. Um 12. Ok. Então tu chegas ao pé lá de uma das casas, olhas para aquilo, dás um salto para te agarrar à plataforma e começas a puxar-te. Quando ouvem. Sotaque! Mara o quê? Checa tu, Maia! Vindo da zona onde vocês viram aquela casa maior que tinha a carapaça de tartaruga grande, por cima, suposto da entrada. Os que olharem, olham para lá e veem que tá um homem, de tonalidade escura, bastante bronzeado ou de pele mesmo escura, não conseguem perceber muito bem. Está vestido com roupas muito básicas, basicamente, tipo, o tronco está praticamente nu, tem apenas uns bocados de pano a fazer um género de um colete ou de uma jaqueta um bocadinho mais comprida. sem mangas. Tem o que parece ser um género de um saiote, para ir até ao joelho. E ao pé dele vocês veem algumas pessoas que estão a espreitar e tem quatro homens, quatro homens com eles, com vestes idênticas, mas sem nada na parte de cima. E vocês veem que eles estão tatuados, têm tatuagens pelo corpo, talvez assim tatuagens com estilo tribal, e têm lanças na mão. E alguns têm lanças, outros têm parecem ser umas facas compridas. E Ok. dirigiu-se para vocês. E Eu tá. quero saber se eu E, percebi alguma coisa do que eles disseram. não, Pois, eu queria saber se. ninguém percebeu Não. nada do que eles disseram. Ele volta a dizer: Shoutak! Makotepateia! A apontar, ele tem um género de um pau na mão, parece tipo ser uma bengala ou qualquer coisa que. Pronto, que ele tem e está a apontar na direção do Rograx que está a tentar trepar para cima Eu da. ouço Sim, ou vejo? ouves perfeitamente. Se olhas para trás, vês o homem. Ok, eu vejo. Ele tá cá embaixo? Não, ele está lá em cima na casa. Ah, Não há tá. ninguém no chão. Ele está lá em cima, mas Ah, na ok. casa lá mais à frente. Portanto, tu estavas a tentar subir logo uma das primeiras casas. Ele está tipo do outro lado desse centro onde tem o Totem. Ele está do outro lado na casa. Lá em cima na plataforma. Ok, eu volto a descer e vou lá ter com o gajo. Ok, então pronto. Então vocês aproximam. Sim, eu quero me aproximar dele e perguntar: desculpe, por acaso fala comum? Ele olha para ti, olha para os outros que estão ao lado dele, encolhe os ombros e tu ouves o urulo. Eu disse que era importante termos a porcaria das minhas coisas. Agora como é que vais falar com ele? Eu disse! A linguagem gestual, em último caso. Eu chego ao gajo e faço assim aquele gesto de quem está com fome, dizer: Oh, comida, há comida ou não há comida? Onde é que a gente pode papar aqui? DM, eu aproximo-me deles com a mão no peito e meto um joelho no chão. Com a mão no peito e metes um joelho no chão. Ok, o que é que estás a tentar? Imagino que. Estás a tentar transmitir que vieste em paz, é isso? Exatamente. Ok, está bem. Mais alguém vai fazer alguma coisa em especial? Gestualmente, tento dizer. E dou a indicação ao resto da malta toda para seguir-me, para imitar-me. Para quem? Para me imitar, tipo. Ah, ok. Ágil. Eu mantenho-me em pé. Oh. E a dizer, há comida ou não há comida? Bom, ele está a Eu olhar. Sim. aconselho. Sim, fala, fala. Pronto, eu olho para o meu aluno, não é? O Cotar e aconselho o. Epá, tu ainda não tens o teu nome aqui, nem é que tu estás? Espera lá um Eu bocadinho. é Rograxo. É Rograxa, aí sabem, tem calma. Ah, está aqui, é este. E aconselho, digo ao Rograxo para aconselhar a fazer o mesmo. Seria pelo melhor, tendo em conta que eu estou a ver que está a resultar com o Cotar, então faço o mesmo. E Oh, Rograxo, vá! Calmas, calmas. Mas porque é que vocês Sim. estão aí todos enjoalhados? Qual é o problema? A gente não está a fazer mal nenhum. É muito simples, meu caro amigo. Tendo em conta que há uma barreira que não conseguimos passar, que é a linguagem, temos que ir por ações. Não, Isto, a assim, gente está a fazer Cotar. uma ação que estamos a mostrar-nos humildes para saber se não somos atacados ou qualquer coisa assim. Com estes lingrinhas, estás a brincar ou quê? Atacados. A gente quer é comer. Oh, amigos, está tudo bem? Está-se bem? E faço assim com o polegar para cima. Está-se bem, amigos? Vocês, olha, vá. Olha, comida. Há comida ou não há comida? O homem agarra no, olha para a mão dele com o polegar, aponta o polegar para cima, está a olhar para ti, não. Tu tens a sensação que ele não está a perceber o que é que estás a dizer. Olha, comida! E volto a meter com as duas mãos e os dois polegares para cima. Comida! Hein? Comida! Sabe o que é comida? Hein? Shop, shop! E volto a fazer aquela coisa para a boca. Chop, chop, barriguinha, ia dizer assim, gestos na barriga, barriguinha, chop, chop, barriguinha, ah, comida. Ou então assim, fogueira, fogueira que a gente tem ali comida, que é para aquecer, ah, comidinha para aquecer, até podem comer connosco, querem comer connosco, querem comer connosco. Estás a dizer que tens ali comida, mas vais-lhe mostrar a comida ou estás só tipo a apontar, a falar? Estou só a dizer, estou só a Ok. dizer perguntar se há fogueira. É difícil de sair se realmente agora precisava de uma casa. O homem estão todos ali a olhar para vocês. Makote! Canoé! Machica! Tá com patatinha e a apontar Mas para. fica não, mas fica não, não fica nada, a gente come tudo. Batatinhas, pode ser batatinhas, a gente come batatinhas à vontade. O homem olha para você. Oh, Sim, diz. eu estou a olhar para, eu estou a ver isto tudo acontecer, não é? Sim, o Oh, homem Graxan, está. já te expliquei que ele não percebe o que a gente diz. Ou vamos lá por gestos e com calma, ou não vai lá. Eu estou a fazer gestos, eu estou a ver fazer gestos, já apontei para a barriga, já apontei para os morfos. Oh, homem, Muito claro. estás a fazer gestos muito bruscos e além disso estás numa de. Estás impetuoso, tem calma, com calma. Espera lá. E agora vou ao barril e saco um bocadinho de carne e mostro aos gajos. Comida, comida, assar isto. Ah, comida. Ah, Chacuta! Chacuta Macaté! E É. ele faz gestos para pa comida também de aponta para o que estás a comer e tipo direção na boca. Chacuta Macuté! Sim, é Chacuta Macaté, é isso mesmo, Chacuta Macaté, Ah, capé, comida, capé, comida, capé! Ele faz o gesto. café, o que vocês quiserem, Ele comida. faz gesto então para. Aposto que estão lá a dizer, tipo, para dispersarem. E vêm duas pessoas com uma escada. Metem a escada para baixo. E afastam-se e voltam a entrar para dentro da cabana grande. E ele faz gestos, para vocês virem para dentro. Estás a ver, Calmas? Que a chaputa cá para que é. É assim é que é. Chaputa cá para que é. Bem, parece que fomos bem acolhidos. Vamos lá ver se ao menos conseguimos descansar. Dava jeito, era eles perceberam um pouco da nossa língua. Mas pronto, de qualquer maneira, eu vou começar a tomar umas anotações. Pode ser Anota. que Anota essa. seja Chaputa sempre. macaté, hein? Isso. Pode ser que seja necessário. Não sabemos É. que outro tipo de povoações ou culturas existem onde estamos, nesta. Nem sei, nesta terra, digamos assim. Eles convidaram-nos para entrar ou não? Sim, eles baixaram uma escada e fizeram um sinal. O Então, homem fez eu sinal digo, para pa olho para a subirem. malta, bem pessoal, vamos lá. Vão. A capitã Eu diz: sigo o é caminho. melhor irem vocês, a gente fica aqui, que eu não sei bem o que é que se pode passar. De qualquer maneira, temos aqui os barris, portanto, temos que ficar aqui a. Aguardar isto. Capitã, chaputa macatepa. Sim, está bem. Chaputa Macaté para ti também. E ele, entretanto, leva a carne. Eu vejo alguma coisa, tipo algum fogo que ele já tenha dentro da casa. Daqui não vejo nada. Não, estou Estás. dentro já dentro da casa. Ah, vais levar aqui um pedaço de carne? Vou levar um pedaço de carne comigo Ok. e vou entrar dentro da casa. Se eles lá tiverem uma lareira, meto aquilo a assar na lareira. Ok. Então vocês sobem para cima da cabana. A cabana é bastante grande e apesar de ser feita de madeiras e talvez algum género de canas, mas canas grossas, é bastante resistente. E vocês entram, é uma entrada larga que tem dois pedaços de tecido de cima a baixo que estão parecem que foram tecidos com bocados de algum tipo de planta para fazer tipo como se fosse uma serapilheira. Usaram bocados de palha ou de algum tipo de planta e acabaram por fazer algum tipo de corda ou de fio que então usaram para provavelmente para fazer este tipo de tecido para tapar a entrada. E vocês ao entrarem, vocês veem que é bastante grande. Não está muita luz lá dentro. Estão bastantes pessoas ainda dentro da cabana. E estão sentadas em pequenos grupos, de meia dúzia de pessoas. Vocês percebem que há pessoas que estão a sussurrar umas com as outras, há pessoas que estão tipo a fazer, parece algum género de reza, tipo, e a dizer qualquer coisa que vocês não percebem nada do que é que eles estão a dizer e ao mesmo tempo abanam-se um bocado ou levantam as mãos ou. Mas a gente percebe isso é alguma É da parte. Há é um tipo ritual deles. Não sei, ou tu é entraste e estavam. Vocês, ao entrarem, tens vários grupos de pessoas lá sentados, no chão, no que parecem ser umas esteiras ou umas serapilheiras. Há pessoas que estão simplesmente sentadas e estão a olhar para vocês com curiosidade. Há outras pessoas que sussurram umas com as outras baixinho. Há outras pessoas que estão a fazer este tipo de rezas. Há pessoas que estão a olhar para a fogueira. No centro da casa existe um género um buraco. Feito no chão da cabana, que está forrado com pedras e tem lá uma fogueira. A fogueira não é muito grande, mas ainda tem algum tamanhinho. E vocês ouvem o barulho da fogueira, que é o barulho da água perdão, a cair na fogueira. E notam que no teto, no centro da cabana, existe um buraco, por onde o fumo sai. E ao mesmo tempo a chuva, que ainda se faz sentir lá fora, entra e cai em cima da fogueira, fazendo este barulho e criando um pouco mais de fumo. E como é que tipo de pessoas é que lá está? São pessoas subnutridas, Já gordos, vou são. deixar continuar a explicar. O que vocês veem pelos tipos das pessoas é assim, eles não são pessoas gordas, não veem ninguém gordo. São pessoas não tão mal nutridas, estão bem nutridas. Alguns têm aqueles que vocês veem que têm lanças e facas maiores, têm uma constituição um pouco mais desenvolvida. Mas na maioria das pessoas são pessoas bastante simples. Vê-se que pá, vocês até notam, por exemplo, que as mulheres têm a pele. Apesar de mesmo as mais idosas, a pele é bastante. Parece terem uma boa pele. Portanto, de alguma forma, parece que estão bem de saúde Comida e. saudável. Exatamente. De alguma forma, eles mantêm-se saudáveis, e estão em boa forma, não parecem estar subnutridos. Vocês, a todo o redor da cabana, existem várias lamparinas. Colocadas, afastadas, que aumentam um pouco mais a claridade da cabana, juntando-se à luz também criada pela fogueira. Espalhados à volta toda a cabana tem várias pessoas, vários homens alguns com lanças, e outros com um género de umas facas grandes. Vocês contam em alguns 10 no total. Assim com este aspecto. Fora o resto, é tudo pessoas. Não vêm crianças aqui, vêm só adultos. E é isto. O homem com quem estava-se a dirigir a vocês está mais ao fundo, está sentado. Está toda a gente sentada no chão, tirando as pessoas, os homens, vamos chamar, guerreiros. Que são aqueles que estão com as lanças e as facas, tirando os guerreiros que estão à volta, em pé, como se estivessem, pronto, em vigia. E o homem está sentado na outra ponta da cadeira da sala. Não está sentado em nenhum cadeirão, mas parece estar sentado espécie de um tronco ou qualquer coisa mais elevada que não, que faz com que ele não esteja sentado no chão. Portanto, está um bocadinho mais alto, que toda a gente. E é isso. Volto cá fora, Portanto, já vi esta fogueira, certo? Sim, viste aquela fogueira. Ok, eu vou cá fora. Há algum pau cá fora? Sim, encontras ali alguns paus que eles têm ali Sim, mas guardados para. um pau, vá lá, minimamente em condições que dê Sim, para para fazer usar, tipo um mesmo que espeto. seja molhado. Tipo um Fazer um espeto, espeto, né? exatamente. Sim, encontras. Vou puxar Encontras mais ali, um. há ali alguns molhos de lenha, aqueles que eles têm tipo postos ou guardados, chamemos assim, provavelmente para fazer fogueira. Até mesmo por baixo das cabanas, portanto, até está seco. Nesse Ok. aspecto, até está seco. Portanto, podes Então vou perfeitamente buscar arranjar um mais um pau. ou dois, pedaços de carne, meto no espeto, no pau, faço um espeto e volto lá para dentro e utilizo a fogueira e. Shakutamakuté! Chaputamaracaté! Chaputamakuté! É, chaputamacuté! Ei, ei, ei! Ele aponta, faz tipo, por favor, em direção para a fogueira. Enquanto isso fica assado. Ok. O homem fica assim um bocadinho à espera naquela. Vocês não vão fazer nada? O homem está tipo a olhar para vocês, está tudo a olhar para vocês. Eu chego-me à frente e vejo um cantinho, mas pronto, que tenha. Não assim afastado, não sei que tamanho é que é aquilo, mas pronto. É grande, é grande. Tento ver assim um espaço onde possa me sentar e É assim, mantenho-me de. está toda a gente sentada mais ou menos à volta da. Imagina uma cabana com um formato mais ou menos oval. Grande. As pessoas estão sentadas em grupinhos, todos mais perto da à volta, né? E vocês entraram, portanto, vocês estão no meio, quase de um género de um círculo, com a fogueira no meio. Então ali assim. Então eu chego-me à frente e junto-me ao pé da fogueira. Ok. Eu quero procurar se tem algum tipo de comida comigo ou isso. E queria-lhe dar um pouco, se tiver um pouco de carne a ele, em gesto de agradecimento por me ter recolhido lá em casa. Vais quê? Vais usar um bocado da carne que o Granard está a grelhar? Não, Oh. devia ser comigo algum pedaço de carne ou isso, não sei Então, se tenho, não. diz-me tu, compraste rações? Não, tinhas no teu equipamento, pô, não? Acho que não. Não tinhas. Portanto, na tua mala não encontras. Ou se tinhas, provavelmente com o naufrágio do barco acabaram por se perder. Ok. A única comida que te Então. parece que vocês têm neste momento é, pronto, é aquele a comida, o porco salgado que vocês encontraram e que o Granar está neste momento a Rograx. o Rograx, sim. Eu vim para o Rograx. Olha lá, não queres em sinal de boa fé de nos terem acolhido, dar um pouco aí da nossa aí um pouco da carne? Oh, foda-se. Calmas. Oh, calmas. Queres carne? Vais lá abaixo, vais lá buscar e assas para o velho, não é? Tu assa Eu carne para mim. ouço o Rograxa dizer isto e saio e vou lá baixo. E tento arranjar um saco, meto um bocado de carne dentro do saco para trazer para cima. Ok. Tu não vês assim nenhum saco, mas por acaso vês por baixo de umas casas que está lá, está o que parece ser um cesto de verga. Portanto, se quiseres usar isso. Eu vejo alguém à minha volta olhar para mim ou assim. Pá, tu não vês, tu olhas assim para as casas e volta e meia parece que vês tipo as pessoas. Se estava alguém a ver a janela, tipo, vês o bocado de tecido da janela a mexer, como se Ok, alguém tivesse escondendo. aparecido e Ok, coisa do então género, eu não é? agarro no cesto, meto ao pé do barril, começo a tirar a carne lá dentro Ok. e meto dentro do cesto. E Ok. depois arranjo maneira de. Sobes lá para Trazer na cima. cabeça. Sim. Sim. E o que é que vais fazer com essa carne? Meto ao pé do Rograxo. Do Rograx? Pelo cozinhar mais? Certo. Ok. Querem fazer mais alguma coisa em especial? Depois volto a sentar onde estava. Quero-me dirigir, quero ver mais ou menos, há lá alguma pessoa que eu consiga detectar que seja tipo o mais velho, ou o ancião, ou o chefe, digamos. Presumo que É assim, esteja tipo uma aldeia daquelas que tem um chefe. pelo que tu estás a perceber, o chefe é exatamente aquele homem que tem estado a tentar falar com vocês, visto precisamente por ser o único que está sentado mais alto que os outros todos. E tem Ah, aquele ok. pau na mão, não sei se aquele pau, não sabes se aquele pau significa alguma coisa, mas parece ser. Queria, por linguagem gestual, dizer que nós naufragar e precisar de abrigo para passar a noite. Tentar dizer isso por linguagens gestuais e explicar mar, barco, partir, afundar. Faz-me um performance check, só chegou. Eu estou a ouvir o Kelmaster a ter esta conversa. Sim, ele está a falar alto, vocês estão todos ali. Eu junto-me ao Kelmaster 15. a fazer sons para dar mais ênfase à explicação Ok. Vocês começam a dele. tentar fazer um bocadinho o jogo do Pictionary, tentarem Sim. representar aquilo que querem dizer para ver se ele percebe. E às tantas ele tá com um ar curioso e até se calhar um pouco entretido a olhar para vocês. E às tantas ele vira-se assim meio para o lado e diz: Moani, chega cá, tá. E fa faz um gesto tipo para vir. E vocês veem um pouco lá mais atrás da cabana, do lado por onde ele estava a chamar. Veem uma. Estava lá, pronto, uma senhora. E detrás dela vocês veem uma rapariga, bastante jovem, bastante nova. Com o cabelo bastante loiro, quase branco, um olho azul muito azul e de pele branca. Não tem nada a ver com o Pois. resto das pessoas aqui. E ela vai assim com um ar um bocado. Ela também está com veste, tem um género de um saiote, tipo um cinto de saiote, e tem as vestes em cima também são um bocado de tecido que cruzam. A tapar os peitos, quase a fazer um X, e depois cruza também nas costas, e depois estão atados à volta da cintura a cair, e têm depois o pequeno saiote. E ela aproxima-se assim com um ar um bocadinho tímido, até ao pé do chefe. E o chefe começa a dizer qualquer coisa a ela, e ela diz que sim, acena com a cabeça, e depois virando-se para vocês. Olá, chamo Moani, este ser chefa Carta, líder da tribo. Ele dá-vos as Ora, boas-vindas. E ela faz um aceno, com a cabeça. Vocês percebem que ela ainda é bastante jovem, ela sabe falar comum, mas é um comum um bocado básico, não é muito elaborado. Mas é o suficiente para conseguirem. Aparentemente é suficiente para terem algum um tipo de uma conversa. Portanto, basicamente ela está a servir como o intérprete do chefe para vocês. eu assim que vejo ela com essa explicação, eu faço exatamente aquilo que fiz lá embaixo, que é ajoelhar-me, pôr um joelho no chão e pôr a mão no peito e meto a cabeça um pouco inclinada para baixo. Ok. Eu olho para ela e digo: Olá, obrigado. Presumo, ou se não te importas, podes agradecer ao chefe por nos ter acolhido. Estava difícil estarmos aqui porque já percebemos que vocês têm uma cultura diferente, uma linguagem diferente da nossa. Vejo que percebes um pouco da nossa linguagem. E o que eu estava a dizer ao chefe é: nós naufragámos, tivemos problemas, estamos muito cansados e agradecemos a hospitalidade do chefe e precisávamos de um sítio para passar a noite, se possível. Eu e aqui os meus amigos e companheiros de aventura. Moane, tens fome? Tens aqui um bocadinho de carne? Ela vira-se. Tu não percebeste muito bem se ela ouviu o que é que tu disseste, Rograx. Mas pronto, ela vira-se para o chefe e começa a falar com ele. E ele responde e com acento. Ele responde mais falando para vocês do que para ela. E ela está a ouvir e vai-vos traduzindo. O chefe Carta agradece e dá-vos as boas-vindas à nossa pequena comunidade. São tempos sombrios aos quais vocês chegam, mas e não temos muito, mas sejam bem-vindos. Ok. Mas estão com algum problema? Há algo que se passa com vocês, digamos, com a vossa população, tribo? Ela Se calhar há algo que podemos ajudar, talvez, não sei. tá. Pronto, tu estás a falar com ela e ela ao mesmo tempo vai tipo dizendo ao chefe o que é que tu. Tentando traduzir o que é que tu estás a dizer. E tu vês que o chefe fica um ar um bocado pensativo e olhar para vocês, talvez a tentar perceber se há de confiar ou se há de contar. E depois, com um género de um suspiro, ele começa a falar novamente, e parece estar com um ar bastante apreensivo. E ela, pronto, ela vai traduzindo. Ela diz: "O chefe Carta diz que tempos sombrios chegaram à nossa vila de Mora. Normalmente as tempestades não vêm, vão e vêm num dia ou dois. Mas esta tempestade já dura há mais de 10 sóis. Os ventos estão cada vez mais fortes e não parecem querer sair daqui. Isto é um mau presságio, porque não estamos na época dos tufões. Isto é uma tempestade de espíritos malignos e traz medo para toda a nossa aldeia." E quando o chefe está a falar e ela a traduzir ao mesmo tempo, vocês ouvem as pessoas, tipo, quando ela está mais no fim desta frase, as pessoas, tipo, o murmurinho aumenta e as outras pessoas que estavam, tipo, sentadas a cantar, tipo, levantam as mãos e continuam. E vocês percebem que de alguma forma isto realmente É complicado. é complicado e há aqui qualquer coisa que está mesmo a. Não é normal. Esta tempestade que vos apanhou também, aparentemente não é normal, porque supostamente já tinha dissipado há bastante tempo. Eu viro-me para o pessoal cá atrás. Bem, amigos, isto acho que vai estar mal por estes tempos e isso não me parece. Isto não me parece um fenómeno natural. Ah, tendo em conta que eles estão a ser auspiciosos e tudo mais, e se estão-nos a ajudar agora que estamos aqui num momento de necessidade, acho que não nos custa nada também podermos ver o que é que lhes podemos ajudar e tentar ver a fonte do problema. O que é que acham? Parece muito bem. Papo honrado, estou caio. Mas agora quero A falar. mim parece-me perfeitamente, mestre. DM, diz-me só uma coisa. A que altura do dia é que estamos? É de manhã. O dia nasceu. O dia estava a nascer quando vocês estavam a sair Deram-nos à do. costa. Sim, quando Sim, vocês ou deram à seja. costa já estava. Estou mesmo no início da madrugada. Não vem sol por causa do mau tempo, mas está de dia. Está de dia. Ok, Mas é o início da mas manhã. a gente não descansou, correto? Não, não descansar. Ok. Mestre, se calhar a gente comíamos qualquer coisa, descansávamos um bocado, mesmo que não fosse muito tempo, Sim. mas só para repor aqui um bocado as forças. Sim, será o mais prudente. Vamos então fazer isso. Eu Vocês posso ouvem, passar aqui. vocês estão a conversar e entretanto o chefe começa a falar outra vez, o que chama a vossa atenção, e a rapariga continua a dizer: "O chefe Carta diz que a má sorte veio com a tempestade. Pessoas da tribo começaram a desaparecer e todas as pessoas que foram à procura delas apareceram também. As chuvas enfraqueceram o sol da encosta acima da aldeia e trouxeram um deslizamento de terra que enterrou o clã tigre. Não sobreviveu ninguém, nem conseguimos O quê? recuperar nenhum corpo. Clã tigre. Alfa Tigre. O único caminho seguro para sair da aldeia e procurar ajuda às vilas vizinhas era um trilho que passava nesses montes. Mas agora o terreno desabou e está instável. Não temos meios para sair daqui. O outro caminho é pelo mar, mas as águas estão demasiado agitadas para nossas canoas. O chefe faz uma pausa e depois continua. O chefe Carta diz que a única pessoa que tem o poder para afastar a tempestade é o Zumbi Master. Mas ele foi um dos primeiros a desaparecer. Sem ele por perto, ninguém trata dos Walking Ancestors. E eles andam inquietos e querem juntar-se novamente aos vivos. As coisas só vão ficar piores se os mortos forem deixados a vaguear livremente pela vila. O chefe Carta diz que o Jodri, o filho da matriarca Tulsa, foi à pirâmide há 2 dias a ver se conseguia encontrar o zumbi mestre. A matriarca pediu-lhe para não ir, porque era muito perigoso, mas ele era jovem e teimoso, e foi na mesma. Desde então, ninguém mais o viu, até ontem, à noite, quando ele voltou e matou a sua mãe, na sua cabana no clã Javali. Ele espetou uma faca Quem é que no matou a peito da mãe? matriarca e depois disse que ia morto no chão junto a ela. O Jordi matou a mãe, que era a matriarca. Era o príncipe, o filho, digamos assim. O chefe Carta diz que agora, com a vossa chegada, viajantes do outro lado da tempestade, vocês podem afastar este mal que nos atormenta e fazer as coisas voltar ao normal. A nossa matriarca está morta, o Zumbi Master desapareceu, o nosso povo canta os feitiços de proteção e ela aponta na direção daquelas pessoas que estão, aparece a murmurar e a abanar-se e a levantar as mãos. Mas não são fortes o suficiente para afugentar os espíritos desta tempestade. Vocês devem ser capazes de fazer o que nós não conseguimos. Afugentem os espíritos em tempestade e ponham os Walking Ancestors em descanso, antes que tudo esteja perdido. Por favor. O Jeff Carter diz que se nos ajudarem terão toda a nossa profunda gratidão e amizade. E terão toda a nossa ajuda no que pudermos fornecer. Nós somos pessoas Sim. simples e não temos muito para oferecer, mas temos ferramentas, temos mantimentos, temos um teto que podemos oferecer-vos e conhecemos a ilha. Se encontrarem o Zumbi Mestre, temos também a certeza que ele os recompensará com a sua magia. Pronto, isto foi um discurso durante algum tempo que o chefe foi falando e Sim. ela foi traduzindo, enquanto vocês, pronto, estavam Eu a fazer vou-me isso. virar para ela e dizer: sim, nós estamos muito gratos pela hospitalidade e por nos estarem a deixar. Nós vamos precisar agora, depois de comer, descansar. Tivemos um início de jornada muito complicado e depois de descansarmos tudo mais, vamos ver o que é que podemos fazer para ajudar. E também, pronto, estamos agradecidos por nos darem vocês a ajudar inicialmente. A darem-nos algum abrigo. Ela, enquanto estás a falar, vira-se outra vez para o chefe a dizer qualquer coisa. Ele diz mais umas palavras na vossa direção e junta as mãos como quase estivesse a rezar, mas tipo mete na cabeça como vocês percebem que é um sinal de agradecimento pela vossa ajuda. E ela diz: o chefe Carta e todos nós agradecemos a vossa ajuda. Se quiserem um sítio para descansar, podem se dirigir. Acho que o chefe diz que podem ficar no aldeamento do macaco, visto que toda a gente o abandonou. Mas será melhor falarem primeiro. Será melhor falarem primeiro com o Kultan, o chefe, o líder do clã Javali. E pedirem para falar com o Fano, que é o líder do clã do macaco, para pedirem autorização para pernoitar nas casas deles. E enquanto ela está a falar, o chefe tira do pescoço dele um pendente que na ponta tem o que vocês veem é uma carapaça de uma tartaruga pequena. tipo uma tartaruga bebé ou uma tartaruga mais pequenina. É uma carapaça até bastante colorida, tem tons de verde, vermelho e amarelo. Ele levanta-se e estica para vos entregar. Alguém vai recolher ou não vão Como é que se recolher? chama o chefe do macaco? Sim, recolho. Fano. Fano. Pronto, e ele faz-te um sinal de agradecimento e ela diz: esse símbolo identifica-vos como amigos. Mostrem ao grande líder Fano e ao grande líder Kulna, Kulkan, e eles saberão que vêm da nossa parte. Se Ok. quiserem, podem ficar aqui algum tempo. Agradecemos ficar aqui enquanto estamos ainda a comer e tudo mais. Depois, quando precisarmos descansar, logo iremos. Ok. Quanto tempo é que estão a pensar ficar aqui, aqui ao pé deles, a comer ou a descansar, ou seja o que for? Pá, o suficiente para estarmos a comer em calma. Uma hora, Pouco duas mais do que horas, isso. 10 minutos, 30 minutos, Uma hora no máximo, uma uma hora. hora. Pronto, então vão fazer um short rest, certo? Pronto, vocês durante o short rest, então chamam, depois vocês chamam todos os que estão lá fora cá para dentro, acabam todos por entrar. E juntarem-se um pouco ali àquela comunidade. E pronto, fazem o resto. Se alguém quiser. Vocês não perderam vida, né? Portanto, não precisam recuperar nada, certo? Se tiverem alguma habilidade que recupera ao fim de um short rest, podem recuperar. Agora. Não. E pronto. É isso. Passado cerca de uma hora. Durante este tempo todo que vocês estão a descansar, o Rulvi continua sempre a melgar-vos. Temos de encontrar as minhas coisas. Eu tenho lá umas poções que nos ajudam a falar com eles. E tenho lá informações sobre a ilha. E tenho alguns anotamentos sobre o Wallman, que é a linguagem desta gente. Sem isso eu não consigo ajudar em nada. Temos de procurar as minhas coisas. Olha lá, Eu olho para ele, a gente vai procurar as tuas coisas, mas neste momento precisamos descansar. Se não descansarmos e se ficarmos exaustos, não vamos conseguir fazer nada. Vamos ter um objetivo, mas não temos tipo propósito para ir Então, depois. isto foi sempre durante o descanso, pronto, ele está sempre a dizer isso, pronto. Ok. Orul, tu tinhas lá nas tuas coisas um feixe, não é? Um quê? Um feixe. Um feixe. O que é um fecho? Opa, uma coisa para fechares a boca, pá. Estás a falar demais, pá. Tens muita piadinha. Ah, Olha que sou eu que estou-te a pagar. Ralgraça. Ralgraça, deixa estar. Pagar o quê? Olha, tem calma. A gente vai procurar as tuas coisas. Nós precisamos primeiro é de recompor-nos. Depois vamos procurar as tuas coisas. Vamos tentar ajudá-los e ver como é que as coisas correm. Mas cada coisa há seu tempo. Muito importante. Mas temos de encontrar as minhas coisas. Sim. Não fecho para fechar uma matraca. Bom, vocês descansam, ficam ali cerca de uma hora, acabam por comer um pouco, que as vossas barrigas depois do. O short rest dá para recuperar o quê? O short rest dá para recuperar habilidades que precisem de short rest e dá para recuperar hit points se gastarem os itens. Mas vocês não ainda não. Sim, alguns de vocês sofreram dano. Mais o Bruno, o Terark, do que outras pessoas. Acho que o resto não chegou a levar. E consegue Chegou recuperar a a dano. exaustão, não? Não, a exaustão precisam descansar, um descanso como deve ser. Ok. E pronto. O que é que vão fazer depois do descanso? Depois do descanso, vamos tentar procurar aí as coisas do moço. Não se cale. E vão procurar aonde? Mestre, Fragundo. se calhar nós íamos ver lá desta tal pirâmide. O que é que achas? Pelo menos ele foi lá e voltou, não foi? Ah, falar com ele primeiro. Eu acho que tenho que falar com ele primeiro. Fazer tipo. Ver os sítios onde ele esteve e irmos procurar. Não, só estou pensando. pensar se dividimos-nos ou vamos todos em conjunto. Acho que é melhor irmos todos, chefe. Sim, a gente não tem muita noção de onde é que está, o que é que se passa. A capitã, vocês estão todos já, presumo, lá fora para ir a algum lado. A capitã diz: Olha, se calhar o melhor é assim. Vamos, mas é à praia. Vamos procurar ver o que é que encontramos. Vê se encontramos aqui a caixa do. As coisas do grupo, pelos vistos, se vocês vão ajudar de alguma forma, precisam de conseguir comunicar com esta gente. Sim, Portanto, vamos ver se encontramos as coisas deles e ao mesmo eu tempo concordo. nós vamos procurar tudo o que conseguimos apanhar para juntar, pronto, para ver o que é que a gente tem em mãos e para ver como é que nos vamos desembrulhar desta. Eu concordo com o capitão, vamos nós até à praia, aproveitamos e apanhamos assim uns banhitos de sol que já estou a precisar. Uns banhinhos de sol. Com este sol. Sim. Realmente não está muito sol. Oh, Rogras, a gente tem tempo a relaxar depois de estarmos mais à vontade. Neste momento estamos tudo menos à vontade. Claro, tu não estou de cuecas, se tivesse de cuecas estava mesmo à vontade. Ah, sinceramente. Viro-me para o irmão do Rogras e digo: bem, olha, deixo contigo um bocado de bom senso para meteres na cabeça do teu irmão, se não te importas, só chama. O Terarque diz: Isso, mestre, vamos para a praia para procurar as coisas. Então, pronto. Então vocês cheguem para a praia. Vão deixar aqui o barril da comida e da água. Ah, eu ainda bebo um bocado de água antes de ir embora, sim. Ok. Então vocês. Pronto. Vocês, pronto, metem assim de lado. Debaixo de uma das cabanas, as coisas que trouxeram com vocês, e então vão todos em direção à praia, fazem o caminho de volta para tentar procurar as coisas. O Sora, vocês veem que o Sora fica para trás, ali fica sentado na fogueira, diz: Vão vocês, estou velho, tenho que descansar um bocadinho, e fica ali um bocadinho a. Eu olho para o Soros, eu também já não sou novo e também estou a ajudar, por isso não custa nada. Oh, meu jovem, eu já vou para lá de 230 anos. Que idade é que tu tens? Olha, dá para ver pelas minhas escamas, já estão escuras e gastas. Opa, tu ainda não tinhas nascido, já eu andava não sei aonde. Vá, despachem-se lá e chamem-me quando encontrarem as coisas, que é para então irmos não. Onde é que vocês querem ir? Parece uma conversa de geriátricos. Bom, vocês então vão para a praia. E perdem algum tempo ali à procura das coisas. Entretanto, vão encontrando outras coisas úteis também. E a capitã vai começar a recolher com os outros tripulantes. Começam a recolher as coisas e acabam por encontrar mais dois ou três sobreviventes que apanham a caminhar pela praia. Portanto, de alguma forma, devem ter dado à costa. Não nesta praia, mas perto, e ao procurarem qualquer coisa acabaram por virar aqui e acabam por encontrar, passado algum tempo, acabam por encontrar uma caixa e vocês ouviram: Está aqui! Encontrei! Encontrei! Está aqui! Ele todo contente e vocês juntam-se todos ao pé dele. Ele abre a caixa e começa a ver as coisas que estão lá dentro e então ele tira lá dentro três poções. Três frasquinhos de poção de cor lilás que ele dá-vos. Bom, vocês têm de usar isto como deve ser. Isto são três poções, mas isto só dura uma hora. Isto vai permitir que vocês consigam falar e entender qualquer língua que estão a ouvir, ok? Perceberam? Só dura uma hora. Portanto, só têm 3 horas de conversações. Portanto, não se metam a beber isso, que isso não é nenhuma bebida alcoólica para se porem a beber isso à toa. Posso questionar uma coisa? Sim, diz lá. O que é que queres questionar? Isso tem que ser bebido tudo de uma vez ou pode ser bebido aos bocados? Não, tem de ser bebido tudo de uma vez. Senão não faz efeito. Isto não é um remédio que tomas aos bocadinhos. Isto é uma poção. As pessoas não são muito grandes, é tipo uns frasquinhos, tipo aqueles tubos de ensaio. Ok. E ele, entretanto, depois continuava a escolher na caixa e. Ah, não se perdeu. E tira. E vocês. E desembrulha, tira qualquer coisa assim. Pá, ainda tem grande, pá, se calhar tem 2 palmos de tamanho. Em altura. E é mais ou menos volumoso. E ele desembrulha, tem um pano a embrulhar. E desembrulha e vocês veem uma. Vocês veem uma pequena uma estatueta do que parece ser um humanoide meio morcego, meio homem. Tem tipo o género de umas pequenas asas. A estatueta é toda feita de ouro. Não sabem se é maciço, não, mas pelo menos por fora é todo feito de ouro. E tem duas joias vermelhas nos olhos. Bastante reluzentes, e em algumas partes do corpo tem o que parecem ser rubis, não são rubis, mas esmeraldas verdes encrustadas, que dá mais um adorno. E só para terem uma imagem de relação, imaginem uma estatueta meio humanoide, meio morcego, mas com um estilo assim. Azteca, Inca. Estão a ver mais ou menos o estilo? Pronto, é mais ou menos esse o estilo Sim. da estatueta. E eu olhar para a estatueta, consigo ver que tem algum item mágico ou isso? É assim, tu não. Faz-me lá uma arcana check. Se faz favor. Arcana. Onze. Ok. Tu não. Tu, pela estatueta em si, tu não consegues perceber se aquilo tem algum género de magia. Contudo, tu consegues perceber que a parte de baixo tem o que parece ser. Tem uma. A parte de baixo não é lisa. Tem um género de uma reentrância. Ou seja, como se fosse, imagina, um prato. Mas pronto, é mais Sim. quadrada, mais linhas mais retas. Portanto, tem uma reentrância na parte de baixo. E no centro dessa reentrância tem. Uma coisa saída com um formato estranho. Ok? Portanto, tu faz-me um investigation check. Eu ajudo o mestre Hein? Rolem os dois. a tampar. Três. Rola também, Cotário. O investigation. Sim. Ok. O Cotário, não o Cotário, o Calmar está a olhar para aquilo e perceber, epá, isto aqui é parte de baixo, isto não dá muito jeito. E tu dizes, oh mestre, mestre, eu acho que isso parece ser uma chave. E realmente tu olhas para aquilo e aquilo dá a entender que aquilo deve encaixar em qualquer coisa e aquela parte central deve funcionar talvez como algum tipo de chave. E até faz algum sentido, como ele tem as asas, é quase como se as asas fossem um género de umas handles para rodar. E parece ser esse o objetivo daquilo. Parece ser algum tipo de chave. E é isso. Pronto, é isso que vocês veem daquilo. E ele volta a arrumar aquilo, e guardar as coisas todas. E pronto, diz: Então vá, já têm as coisas, já podem ir à vossa vida. E a capitã diz: Vejam lá então o que é preciso, onde é que a gente pode descansar, que nós vamos começar aqui a recolher o que encontrarmos. Já temos mais 2 sobreviventes, pode ser que hajam mais. Vamos ver quem é que encontramos para ver o que é que. Para ver quais são. Para ver O quais que é que são. vamos fazer a seguir? Ok, então vamos então procurar. Diz, diz, diz, diz. Acho que podemos dar aqui uma voltazinha na praia, assim, pá, não muito lenta, mas para tentar encontrarmos aqui alguma das coisas que a gente tenha perdido. É que, por exemplo, o meu staff dava-me muito jeito se eu David. conseguisse encontrar. Quanto tempo é que a gente gastou Eu até achar não. as coisas Calma, uma do. questão. Eu no início perguntei-te se tu tinhas um focos ou se tinhas um pouch, um component pouch. É um staff focus. Então, tu usas o focos, é isso? Correto. Pronto, então se usas o focos, o staff está contigo. Por isso é que eu perguntei no início, para saber exatamente o que é que vocês têm com vocês. Pronto, se tu usas um focos e o focos é o staff, tu tens o staff contigo, ok? Ok? Ok. Ok? Pronto. Então, não é que eu disse. Pronto. O que é que vão fazer? Têm 3 poções que vos permitem compreender e falar qualquer língua que ouçam. Ok? E Eu ligo ao têm, pessoal pronto, e o vosso digo, equipamento. pá, vamos guardar as pessoas para momentos que nós vamos precisar mesmo, não vamos usar isto à toa. Por enquanto temos, sabemos dos problemas dele, temos aquela rapariga que consegue traduzir, fazer a tradução e acho que por enquanto está tudo ok por aí. Vamos tentar procurar mais alguma coisa que seja útil aqui. E se calhar vamos começar a tentar ver quais os problemas deles e de onde é que está a originar estas tais tempestades e que raio é que se passa aqui. Eu falo para o gajo que estava a abrir a caixa, não estou a lembrar o nome Urul. dele. E pergunto-lhe, então, mas tu não tinhas aí um mapa? Onde disseste que tinhas um mapa dentro da caixa? Não, eu não tenho nenhum mapa, tenho as minhas anotações. E o quê? E o que é que dizem as tuas anotações O que é que dizem em relação ao quê? em relação ao terreno, em relação a isto, tudo à volta, Então, isto é uma o ilha que é que está selvagem. aqui? Isto é uma ilha selvagem. Tem cá vestígios do Império Oman. Mas não é aqui na praia, não é? É lá para dentro. E sabes alguma informação sobre possíveis perigos que haja aqui, nas tuas anotações? Olha, pelos vistos há tempestades, não é? E pelo que ouvi e pelo que eu Ele olha para cima de pesquisei, lado, pelo que ouvi e ele olha para cima de lado. pesquisei, existem criaturas ferozes e selvagens por toda a ilha. Se eu soubesse tudo, não tinha vindo cá investigar, não é? Obrigado pelas tuas anotações. Se calhar íamos tentar ir àquela torre, não é? Torre, é pirâmide. Pirâmide. Bora lá, pirâmide. Eu já tenho saudades aqui de andar assim à pera. Bora, bora. Ok. Só queria fazer mais uma pergunta, já que sabes da cultura e quem é que eles são e tudo mais. Há uma coisa que me deixou intrigado, que eles, quando ela me explicou o que é que se passava, e eles escreveram qualquer coisa, pelo que me pareceu, posso estar enganado, de algo dos zombies ou mortos-vivos. Sabes alguma coisa disso por aqui? Que é habitual, lá, eles têm rituais ou... É assim, eu não sei muito sobre estas tribos. Também é uma das razões porque eu venho cá e também posso estudar. Mas pelo que me explicaste, parece-me ser algum tipo de xamã da tribo ou alguma coisa do género. Mano, pronto, tirando isso, não tens mais nenhuma informação do que é que possa ser o causa ou o que é que possa causar os mortos estarem a andar entre os vivos, digamos Não, assim. sei, não sei. Como disse, eu não, este Esta civilização, estas tribos também são novidade para mim. E o objetivo também seria estudá-las, por isso. Ok. Bem, vamos lá então. Querem todos ir às pirâmides verificar se vemos alguma pista ou se achamos lá alguma coisa de relevante? Sim, vamos lá. Então, parece-me que sim, se há animais selvagens e perigos. Eu gosto é de perigo. Diga-me o último nome. Vocês Pode-me lembram-se dizer. tudo que o chefe vos O disse? chefe. Estou? Sim, É para a gente temos que. falar com o chefe da javali e com o chefe do macaco. Pronto, eu estou só a Exatamente. perguntar porque vocês foram fazendo algumas questões a meio, porque eu estava a fazer o discurso Sim, temos completo. que ir ao chefe de Portanto, eu só javali. queria perceber se houve alguma coisa que não perceberam muito bem. Que é para eu explicar, que é para ficar claro. Não? Ficou tudo claro? Ok. Sim. Então pronto. Então vocês voltam. Querem voltar para o aldeamento? Ou querem tentar ir a outro sítio? Pessoal, penso que vamos primeiro, damos um salto ao aldeamento e vamos falar já com sobre a nossa estadia lá, com os tais chefes, javali do acampamento macaco. Quando eu disse aldeamento, referi-me a este aldeamento de tartaruga. Do clã Ah, tartaruga. é esse, tartaruga. Ok. Ou se querem ir ao. Estás-me a falar do javali? Querem ir ao do javali primeiro, é isso? Sim, segundo o que foi explicado, tínhamos que ir primeiro ao javali, perguntar sobre o chefe do macaco, para depois irmos ao chefe macaco pedir, Pernoitar digamos, no pernoitar, espacate. exatamente. Mas acho que supostamente temos que passar sempre pelo javali. Pelo menos foi o que eu percebi do que ela Ok. falou, do chefe disse. Então vocês fazem o caminho de volta. Vocês entram pela aquela parte de ligação entre a praia e a clareira, atravessam a vegetação e ficam novamente ao caminho onde vocês estavam. Se vocês forem para a direita, é o caminho que fizeram para o Aldeamento, que é já ali ao lado, e tem um caminho para a esquerda. Vocês, agora que têm mais informação, olham para tentar ver alguma coisa, e veem que há algum fumo, que vem do lado do caminho da esquerda também. Do outro lado de algumas árvores baixas, arbustos, e que continua também, tipo, num género de uma curva, que vai para a esquerda. Vocês ficam com uma género de sensação que é provavelmente esta aldeia, ou como eles chamam, deve ter alguma forma circular. Portanto, esta zona toda central deve fazer mais ou menos uma forma circular, pelo que vocês conseguem ver daqui, que não é muito. E também notam que no centro, conseguem ver o topo de uma pirâmide, e não conseguem ver tudo porque a vegetação à vossa frente é alta, tem milho e tem outras plantações, e também tem algumas árvores que cortam um bocadinho a visibilidade, mas conseguem ver que calculam vocês no centro desta zona de plantação, vem o topo dessa do que parece ser essa tal pirâmide. Mas aqui onde vocês estão, neste cruzamento, não veem nenhum caminho direto para a pirâmide, para já, pelo menos. Portanto, veem o fumo do lado esquerdo, do lado direito foi a aldeia que vocês tiveram. E é isso. Fumo do lado esquerdo. Então eu digo, bem, está ali o fumo. O Sora queria lá ver o fumo. Se calhar a gente até podia ir lá ver o que é aquele fumo, aquela fumarada, antes de irmos lá à pirâmide. Ok. O que é que vocês acham? Sim, podemos investigar o que é que seja aquele fumo inicialmente. Parece-me bem. Ok, vamos lá ao fundo. Onde há fumo, há fumo. Diz que ainda Ok. não se queima. Então vocês seguem o caminho para a esquerda, andam durante alguns minutos e começam a chegar a ver um aldeamento muito idêntico àquele ao do clã Tartaruga, que tem também alguns currais. Na zona de plantação antes de chegarem ao aldeamento, e quando vocês estão a aproximar, vocês veem que já há pessoas na rua, a andar, mas pessoas ficam assim um bocado a olhar para vocês e fogem, para dentro da aldeia. E passado, quando vocês estão mesmo quase a chegar, aparecem vários, 5 homens com lanças, tipo a barrar-vos a entrada, da aldeia. E é isso. Oh, Tomás, mostra lá aí o amuleto aos homenzinhos. E diz lá aos homens que a gente somos lá do clã do Maracaté. Maracateca, isso supostamente seria a comida, mas eu puxo, mostro e digo. Amigos, ajudar. Ele diz qualquer coisa na minha língua que vocês não percebem e faz sinal para trás, e passado muito pouco tempo aparece um homem, que também tem um pau na mão, um género de um, não é uma bengala, é tipo um rodo, uma coisa no género, de madeira trabalhada na mão, que vos diz algumas palavras e vê aquilo que tens na mão, aproxima-se um bocado e faz um ar de ok, está tudo ok. Eles baixam as armas, voltam para dentro e ele faz os sinais para Entrar. vocês chegarem só ao pé dele. E ele começa a falar com vocês: Katanomé! Shakuta Kamachikata! Ele está tipo a olhar para vocês, tipo, e está a falar. Mas vocês não percebem o que é que ele está a dizer. Oh, Kelmesh, pede lá aí essa merda, senão a gente não consegue falar com homens ainda. Eu, como já bebi água há bocado, não vou lá beber isto. Não, não. O problema é que só temos três. Então, bebes uma agora, falas com o homenzinho e depois a gente está. Eu chego à frente e digo o nome das línguas que eu sei nessa língua. O homem está a olhar para ti, não percebe para te ver no que é que estás a dizer. Está a tentar perceber, mas a olhar com um Olá. ar curioso, mas não. Nenhum de vocês sabe fazer assim tipo ilusões, assim daquelas que é para mostrar coisas. Eu viro para o Rogracho e sei Minor Illusions. Não Então, estou a ver em que é que posso ajudar de momento. podia explicar outra vez uma Minor Illusion? Bem, Minor Illusion não dá, se calhar não dá. Bem, até sequer é capaz de dar. O Rogracho hoje está Sim, a muito nossa inteligente. história. O Rogracho hoje está Bastante. muito inteligente. O Rogracho Obrigado, esquece que obrigado. não é muito inteligente. Rogracho esquece que foi absorvido. De vez em quando sem grandes ideias brilhantes, ou lá. Brilhante. Eu chego ao pé do senhor já do velho já de idade, faço com o staff, desenho um triângulo, ou seja, com a base virada para ele. Sim. E E tipo, aponto, tipo, dar indicação de que queremos ir para aqui. ele diz qualquer coisa que vocês não percebem, mas aponta para trás, em direção ao aldeamento, e tipo como se estivesse a fazer depois uma curva para a esquerda, para a direita, desculpa, para a direita. Mestre, acho que a pirâmide fica lá para o outro lado. A gente, se calhar, vai ter que utilizar aí uma dessas poçõezitas para falar com eles. Estou a ver que não há E outro remédio. entretanto, ele começa a andar e a fazer o sinal para vocês virem atrás dele. Acompanha-me. Quer dizer, eu acompanho. Sim, eu sigo o mestre. Ok. Vocês vão andando e entram para dentro da aldeia. A aldeia é muito similar É da tartaruga. à da tartaruga. Contudo, tem a diferença maior é no centro da. Vá do recinto, tem um totem grande com gravuras e com formas alusivas a um javali. E por cima da entrada da cabana maior tem uma cabeça em um crânio em esqueleto. Epá, do que parece ser um porco gigante, mas gigante, vocês nunca viram tal animal. Com dois pares de presas. Epá, Dois é uma. pares? Dois pares, sim. Geralmente o javali tem um, né? Mas aquilo tem Tem dois um par, pares já. gigantes. Epá, aquilo é uma cabeça mesmo muito grande. Portanto, se aquilo foi apanhado aqui nesta ilha, que é o mais provável, vai ser interessante. Oh. Estamos todos a olhar para isso, ou Sim, estou a reparamos. ver. Vocês estão a entrar para dentro. Isto é o que vocês veem, conseguem ver quando estão a entrar. Oh, sim. E Oh, notam também. Rogracho, o teu mano é que deve Ele está assim, estar o curioso. Grenar está tipo a olhar para aquilo, tipo, ah! E está a fazer desenhos da anotação do crânio da criatura, a tentar reproduzir para fazer registro do que é que está a ver. Sim, eu ouvo lá, eu já estou a pensar é esta merda assim na minha barriga. Isto deve ser um pitão do Caraças. Isto é comida para um mês. Entretanto, vocês estão a andar também e veem ao lado da cabana principal. Vocês veem uma cabana mais simples, mais pequena, E tem. Seria já um peso. Tem várias pessoas à porta. A cabana está toda enfeitada, pelo menos a parte frontal está toda enfeitada com dezenas de velas iluminadas nas janelas, no chão, no, à volta do parapeito da plataforma, por todo lado. Tem umas escadas, as escadas estão postas. Existem também, a cabana também está toda enfeitada com vários fios feitos com uma flor grande, de tonalidade branca e ramos de palmeira encostados nas paredes da cabana e no chão, junto às escadas e à parte de baixo da cabana. Existe também um grupo de cerca de 8 homens e mulheres misturados que estão na zona da entrada e que parecem estar tipo a fazer cantos fúnebres, como se estivessem a fazer algum tipo de velório, alguma coisa. O homem que estava com vocês, ele identifica-se como sendo Kulkan, que é o chefe da tribo do Javali, e ao apontar para a casa, diz Tulsa. Podem só baixar por causa da telenovela ou das notícias, só chegou. Ele diz Tulsa. Sim. Espera só um segundo. Eu faço. Já está. Portanto, Desculpa. ele identifica-se como sendo Kulkan, e apontando para o peito, Kulkan, e aponta na direção daquela aparato todo e daquela cabana e diz Tulsa, com um ar pesaroso. E vocês percebem que aquela é a cabana da matriarca Tulsa, que foi morta como o outro chefe vos indicou. E pronto, ele está ali ao pé de vocês, mas está um pouco à espera do que é que vocês querem fazer. Ele faz sinal de tipo apontar para a cabana, talvez a perguntar se vocês querem ver. Mas pronto, é isso. Eu mais uma vez viro, bato no peito e digo Kelmash, e depois tento fazer um gesto da mão do meu peito para o dele, tentar e apontar para o resto do grupo, nós tentar ajudar-te, vocês. Eu assim depois o Ele acena com a Kelmash. cabeça e aponta para e toca no símbolo do que o outro chefe deu, com a carapaça da tartaruga, e Sim. acena com a cabeça. Portanto, tu achas que ele percebeu que vocês estão ali para ajudar? Aquele símbolo para Ok. ele é suficiente. Se o outro chefe da tribo confia em vocês, então ele também confia. Quem é que fez isto? Foi o Jordi? O que é que Faz aconteceu a esse Jordi? um ar prazeroso, acena com a cabeça que sim, e aponta e diz Jordi. Aponta também na direção Jordi. da cabana. O Jordi está na cabana? Ele aponta outra vez Jordi. Tulsa. Então, Tulsa. Mas a Tulsa está lá com o Jordi? Oh, aquele macho, ajuda lá, pá. Estes gajos, pá, não os percebo, pá. E dirijo-me para a cabana. Vou lá para dentro da cabana. Ok. E eu digo, bem, então eu vou ver a opção para tentar falar com eles na língua deles e perceber o que é que se passa. O coi está comigo. Esqueci-me do nome dele. É o que desenvolveu a opção. O que estava sempre à procura das coisas que a gente começa. Não, não, não. Guru. Ele ficou na praia com o resto do pessoal a recolher o resto das coisas. Bem, é essa. Eu vou confiar que isto dure mesmo uma hora. Pego uma das poções e bota abaixo. Ok. Dou um golo. Tu bebes a poção. Aquilo tem um paladar um bocado amargo. Mas, por estranho que pareça, tu aos poucos. Tudo o que está ao teu redor, tu começas a. Estavas a ouvir algumas pessoas a falar e a dizerem algumas coisas, mas não percebias nada. E as coisas começam-te a fazer sentido na tua cabeça. E percebes que estás a entender perfeitamente o que eles estão a falar. Como se Ok, soubesse a língua então deles. vou eu tentar falar para ver se eles me percebem a mim. Então, olá, não te espantes, se calhar és capaz de me perceber agora. Isto podemos dizer que é um pouco de magia, mas é para nós podermos comunicar melhor. Consegues perceber o que eu digo? E estou a falar para o chefe da caldeira, Ok, ok? ele Aquilo que eles querem. olha para ti, dá tipo dá um passo atrás para ti com um ar estranho. Tu falas? Magia? Tu Sim. és o Zumbi Master? És um Zumbi Master? Não, não, calma. Somos estrangeiros, viemos aqui parar porque naufragámos e neste momento, devido à hospitalidade nos oferecida, estamos aqui dispostos a vos ajudar. Já falámos um pouco com o chefe do clã Tartaruga, ou do Aldeamento Tartaruga. Ele explicou-nos a situação. E estamos aqui para tentar perceber, e neste momento queríamos investigar a pirâmide e gostávamos de saber o caminho ou como é que podemos chegar à pirâmide e o que é que vocês podem nos dizer sobre pirâmide, se é um bom sítio que a gente possa investigar para vos tentar ajudar para acabar um pouco com os sleepwalkers e as tempestades que lá vêm, que são estranhas e tudo mais. Pois, nós ficamos muito gratos por isso. E qualquer amigo do Chefe Carpa é meu amigo. E amigo de toda a aldeia. Se vocês Ok. realmente vêm numa altura má e a vossa vinda talvez possa trazer um pouco de sol à nossa aldeia. A nossa matriarca morreu. O seu filho também morreu. E são momentos pesarosos que estamos a viver. Sim, o chefe do clã Tartaruga falou-nos dessa situação. O que nos valeu foi uma moça que lá estava, que tinha um aspecto um pouco diferente de vocês, em termos de raça, e ela foi-nos traduzindo um pouco o que é que o chefe estava a dizer. Moani? Sim, Sim. exatamente, Moani. Sim. Moani, Moani, era bonita, Moani, Moani. Tu basicamente, Rograx, tu estás a ver o Kotari, desculpa, o Kelmash e o chefe a falarem um com o outro na mesma língua, mas tu não estás a perceber patavina. Tu de Mas eu repente percebi Moani, Sim, Moani percebi Moani, percebeste. Moani percebeste percebi. Por isso é que eu disse perfeitamente. Moani, Moani, Moani, bonita, Ele Moani. diz: Sim, ela. Ela veio dar a esta ilha há alguns anos. Provavelmente da mesma forma que vocês. Num naufrágio. E que nós saibamos foi a única sobrevivente. E o chefe Carpa acabou por acolher e desde então é uma de nós. Espero possivelmente contar com a ajuda dela e explico-lhe esta magia que está a possibilitar falar com ele. Está limitada a ser usada mais de 2 vezes, tem uma duração limite. E se acontecer, nós não conseguimos comunicar com tanta facilidade. Eu possivelmente vou precisar da ajuda dela depois para tentar traduzir algumas coisas entre nós. Se não vai ser nenhum inconveniente, se é possível isso. Nós Entra, já que ela. não queremos pôr ninguém da nossa tribo em perigo, muito menos uma criança. Portanto, se conseguirem resolver as coisas, ou se conseguirem ver o que precisam o mais rápido possível, Sim, dentro é do o que temos tempo, é tentar fazer. dentro desse tempo, se calhar era bom. Eu não sei o que é que vos posso ajudar. Nós neste momento precisamos de informação sobre era a pirâmide e um caminho. Nós não vimos um caminho direto para a pirâmide. Precisávamos saber se Não, há alguma maneira lá chegar existem e. caminhos. Há aqui um caminho agora na nossa aldeia que vai direto para lá e nas outras aldeias. Bom, na aldeia Trigo já não. E ele, vês que ele tem um ar pesaroso a falar da aldeia Tigre. Mas todas as aldeias têm, ao redor da clareira, têm um caminho para o centro. Ok, ah, isto é, a gente está na Javali, certo? Só Sim. para me orientar. Sim, Ok, tu vês o eu tam... teu. sim, lá o Javali, exatamente com os dois pares de presas. Outra coisa que eu tinha falado com o chefe é que nós vamos precisar de pernoitar e ele informou-nos que, especialmente na aldeia Macaco, poderão-nos facultar, ou seja, podemos lá ir pernoitar, vamos precisar descansar. E ele diz: Eu acho Tínhamos que que sim. falar. Só um momento, Fano! Fano! E ele faz sinal. Vez um homem novo até, mas corpulento. Mais ao fundo estava a carregar alguma lenha. E ele dá a lenha a outra pessoa que vinha com ele e dirige-se para o pé de vocês. Enquanto ele está a caminhar, ele tira do cinto da cintura, tinha preso também um bastão idêntico ao bastão que este e o outro chefe tinham. E ele chega lá ao pé dele. Colcan, precisas de ajuda? Sim. E ele aponta para vocês. Estes viajantes deram à costa e estão aqui para nos ajudar. Ele aponta para o pendente da tartaruga que tu tens. Eles estão a tentar perceber o que é que se passa com esta tempestade dos demónios. Estava-lhes agora aqui a explicar que temos a nossa matriarca em velório e tivemos a prepará-la agora recentemente para o funeral, que é só daqui a 2 dias. Mas pronto, vou-lhes agora dar informações. Contudo, eles precisavam de um sítio para dormir e, visto que vocês não se sentem seguros na vossa aldeia, acham que eles podem usar uma das vossas cabanas para pernoitarem? Ele fica a olhar para eles, para vocês. Bom, se eles quiserem, são convidados, mas eu não me sinto seguro lá já. Pelo menos enquanto esta tempestade e esta situação não for resolvida, não sei como. Portanto, são amigos do Chefe Capa, são meus amigos também. Podem ficar na minha cabana, na cabana grande. Vão ver que tem duas estátuas de macacos à porta. Sejam bem-vindos. Ok, obrigado. A gente agradece a hospitalidade e vamos fazer o possível para resolver esta situação. Ficamos bastante agradecidos. Ok. Nós agora vamos então tentar ver a pirâmide e explorar a pirâmide, ver se encontramos algumas. Algo que nos ajude, ou mesmo com um pouco de sorte, mas geralmente as coisas nunca são assim, de certeza que isso não vai acontecer. Talvez o fonte do mal resolveu, mas vamos começar por aí. Podíamos dar as indicações então, se achas boa para a pirâmide. A pirâmide é simples. Eu até posso dar algumas. Só posso explicar à aldeia. Não sei o que é que querem procurar, mas pelo menos se ajudar, pelo menos têm informação. Já conhecem a praia? Pouco a zona Pronto. de... Eu explico-lhe a Ele zona onde nós aponta. estávamos da Sim. praia. Ele aponta para o caminho que vocês vieram. Do caminho que vocês vieram, à direita, tem o caminho que vai dar à praia, onde a gente tem as nossas canoas e materiais de pesca. E se não virarem, se continuarem em frente, vão dar ao aldeamento do clã Tartaruga, onde vocês já estiveram. Aqui é o aldeamento do clã Javali. E se continuarem por aquela estrada ali, ele aponta por uma estrada um bocado mais à frente do outro lado, vão dar ao cemitério. Passando o cemitério, chegam então ao aldeamento do clã Macaco. Não sei se valerá de muito, mas se continuarem a estrada toda à volta da clareira, chegam também ao antigo aldeamento do Clã Tigre, mas que agora está totalmente destruído. Não sei se vão lá Sim, encontrar alguma informação, se não, mas. podemos inspecionar o local. Em relação, falamos no cemitério, em relação ao cemitério, sabe-se tem algum tipo de criptas ou algo? Eu não Alguma sei. coisa? O Zumbi Mestre e os seus acólitos é que tratavam dos mortos e faziam os últimos ritos funos, mas ele foi um dos primeiros a desaparecer e os acólitos também. E eles é que deviam estar a tratar da Tsula, eles é que deviam estar a fazer os ritos. Não somos nós, nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade. Mas nós não sabemos o que é que acabamos de fazer, já estamos desesperados. Ok. Nós vamos ver então o que é que conseguimos descobrir. Ele acena com a cabeça. Se precisarem de alguma coisa, digam. Ok. Neste momento viram para o pessoal. Ele faz um agradecimento e afasta-se e vai à vida dele. Começa a falar com os meus colegas. Já começa a. Vocês percebem o que eu digo agora ou isto só funciona para um dos lados? Digam qualquer coisa, se faz favor. E estou a falar com o Qatar, com o Qatar e Um, com o dois, três, quatro, cinco, Sócrates. seis, sete. Estás a percebê-los perfeitamente e toda a gente está-te a perceber. Ah, ok. Tu basicamente quando tu falas, a pessoa percebe na língua que ela Ok. sabe. Faço-lhes um resumo da minha conversa. Explico-lhes o caminho que ele me explicou a mim para a pirâmide e digo, pá, quando quiserem ir, vamos tentar ver se conseguimos resolver esta situação e siga. Vamos a isso. Ok, então vocês querem ir aonde? À pirâmide, é isso? Exatamente. Ok. Então, deixa-me só ver aqui. Então vocês seguem o caminho, passam e saem ali do meio das casas. Epá, e vem o caminho, entram no caminho que vai dar. O caminho que vai dar à pirâmide. Epá, e vocês veem que aquilo é um caminho ainda bué da longo. Pelos vistos, e vem lá no fundo, lá no meio, vem a pirâmide. Aquilo parece ser feito de graus. E então põem-se a caminho. Aqui tem, como eu disse, tem várias plantações. Aqui mais junto à aldeia. As aldeias parece haver plantações mais altas, como milho, ou algum tipo de cereal, já num estado mais alto, mas ainda verde. E depois começam a baixar um bocado e tem várias árvores espalhadas, árvores de fruto. E vocês vão andando, andando, andando, andando. E quando estão quase a sair da zona de milho, vocês ouvem qualquer coisa a mexer do lado esquerdo, no meio do milho. Eu vou lá ver o que é que é. Ok. Vais entrar para dentro do milho? Vou com o staff ir assim afastando o milho e vou andando devagarinho. Ok, pronto. O milho, uma plantação de milho é bastante cerrada. Portanto, não é muito fácil, mas tu consegues andar e sentes o barulho a aproximar-se cada vez mais de ti e parece estar a vir depressa na tua direção. Eu tento me afastar daquela chego-me para trás, volto a sair do milho e afasto-me do. Tu chegaste para trás e vocês veem o Kotari a chegar-se para trás, tipo, é lá, o que é que se passa aqui? E de repente sai do meio do milho um porco a guinchar. Sai do meio de vocês, tipo, vê-vos à frente, tipo, parece que estás a tentar fintar e corre para o outro lado e acaba por se enfiar do milho do outro lado. Vou correr atrás do porco, licenciadamente. Quando tu começas a correr atrás do porco, tu ouves assim. E quando olhas para o lado, tu vês que tens um zombie ao teu lado. Rola a iniciativa, por favor. Não, isto não dá para escolher o. Tens de pôr o teu token. Não há. Não Por isso tem é que não token? consigo meter o token. Por isso é que eu estava a perguntar se não dá para meter. Então dá, então, olha. Se eu arrastar isto, não mete o token no espaço. Não, não, não. Mete imagem. Está aqui, ó. Mete imagem. Estamos. Não estás a ver? Ah, eu não consigo é puxar o. Ah, já consegui. Eu, ok, já percebi. Estes são tokens diferentes. Já percebi. Eu ainda não pus os Não, vossos eu. tokens, depois faço os vossos tokens e põe. Mas pronto, rolem a iniciativa e digam-me quanto é que tiveram, Ok, por favor. vê lá. Mas a iniciativa é só para ele, é para todos. Para todos, toda a gente. Ah, 18. ok. Para mim é 18. Bruno, estás aí? Participas no combate? Não está a dizer nada, vou assumir que ele não está cá. Então, Rograx 18. Cá um macho 11. 11. Kotari. 13. Kotari 13. Grenar. Onde é que está o Grenar? Iniciativa. Ok, a iniciativa foi 19. E o Terark desenhei a barrinha da iniciativa. não, eu não puxo. Eu estou aqui a escrever. Ainda não tenho isto tudo ajustado, peço desculpa. Foi 7. Ok, então é o Grenar. Ok, e deixa-me rolar aqui para. Ok. Então temos primeiro o Rograx e o Grenar. Kotari, Kelmas. Ok, então podem jogar todos, menos o Terark. Portanto, todos vocês podem jogar, são primeiro com o Zombie. Podem jogar. Ok. É o primeiro. Primeiro que quiser jogar, joga. Então sou eu, não é? Então, se quiser, joga. Força. Não. Vocês Então estão atiro. todos primeiro do que o Zombie. Portanto, se quiserem. Ok, eu Façam as vossas ações. atiro-me para cima do zombie e flail o meu gajo. Ok. Força, ataca. 7 para acertar, 4 para. Sete para acertar. Ok, tu atacas o zombie, mas epá, é por pouco. Tu atacas o zombie, mas a flail parece que se enrola. Epá, não te assustes com o micro, opá. Desculpa. A flail parece que se enrola ali numa cana de milho e não lhe consegues acertar por pouco. Se não tivesse ali a cana, provavelmente ias-lhe acertado em cheio. Queres fazer mais alguma coisa? Vais ficar ali? Queres-te mexer? Não tenho bonus action, portanto fico ali e a ocupar o máximo de espaço possível para, não ter, para ele não atacar mais ninguém. Ok. Não ser eu. Ok. Próximo? Vejo que é um. Eu tenho a noção de alguma fraqueza dos undeads. Como sou professor, já passei por alguns livros que diziam isso. Faz um religion check. Religion 9. Epá, tu não te lembras muito bem. Ou então, se te lembras, não tens estado muitas vezes em situação assim de combate e com estas criaturas e podes estar a ter uma pequena branca neste momento. Ok. De qualquer maneira, vou fazer um Firebolt. Ok. Força. Ok, tu nitidamente acertas em cheio nele. 2 de fogo. Diz-me uma coisa. O Firebolt pega fogo a coisas? Spells, Firebolt, nem tu estás aqui, rodinha. Dispel ignites if it is being a flammable object hit by dispel ignites if it isn't being worn or carried. Sim, faz ignite se não tiver a ser usado ou carregado. Ok. Então tu vês que algumas folhas do das canas do milho ficam chamuscadas e queimadas, mas o fogo acaba por se dissipar por causa da chuva e também está amelhado, portanto, desta vez parece que não pegou, mas nunca sabe de uma próxima vez se não pode pegar fogo. Ok. Queres fazer mais alguma coisa? Não, só isso. Okay. Mantenho onde estou. Ok. Kotari? Eu aproximo-me dele. Sim. E tento hipnotizar o gajo. O que é que é tento hipnotizar o gajo? Hypnotic Gaze. Ok. O que é que faz? Uma criatura assim que fits de mim, que me consiga ver ou ouvir, tem que passar o Wisdom Save, senão o movimento passa a zero e não consegue ver. Não consegue? David, deixa-te ouvir. Não consegue ver. Deixa de ver e deixa de se mover. Fica focado em mim. Não interessa mais nada. Ok. Isso é a tua habilidade, não é? Oui. Quantas vezes é que podes fazer isso por dia? Isto não diz. Ok. Usas uma ação, não é? Posso, sim. É uma ação. Uma action. Ok. Ok, ele tem de fazer o Wisdom Save. Sim, senhor, então. O zombie, tu aproximas-te, começas a olhar para ele e a fazer uns movimentos para ele, para tentar hipnotizar. Ele olha para ti, tipo, a começar-se a andar na tua direção, mas depois, tipo, fica parado a olhar para ti, o maxilar dele meio deslocado. Olhar para ti. Uma coisa interessante é, vocês, os... Isto é um zombie, pelo que tu vês. Contudo, não é um zombie com o aspecto que tu se calhar estarias à espera. Tu se calhar estavas à espera de ver uma criatura com um ar putrefacto e já bastante danificada, podre. Mas estes zombies parecem estar bastante bem conservados. Mas percebe-se que pela tonalidade de pele e pelo comportamento e os olhos tão brancos, como se fossem cegos, consegues perceber que é um zombie. Mas tem esta particularidade. Desviando assim, rápidos segundos, desviando o olhar dele, Ok? Quero tentar perceber mais ao pormenor o que é que se passa com ele. Ok, faz um perception check. Espera, tu queres tentar perceber o que é que se passa com ele? Como assim? Quero tentar perceber o que é que ele tem, se realmente ele está a tentar nos atacar. Estou a tentar perceber Ok, o ele que é que se neste passa. momento está parado a olhar para ti. Tu percebes que a habilidade que fizeste nele para hipnotizar hipnotizou. Portanto, ele está simplesmente parado a olhar para ti, tipo. Pronto, quero tentar perceber se ele tem. Se tem alguma coisa nas roupas, se vejo feridas, se não vejo feridas. Quero tentar perceber esse tipo de informação. Ok, faz um perception check. Dezessete. Ok. Tu olhas para ele e, como eu te disse, tu vês que, apesar de ele ter uma tonalidade pálida, e claramente parece já estar morto há bastante tempo. Apesar do corpo estar mais ou menos bem conservado, obviamente já se faz sentir, a podridão e na zona, se calhar, mais nos joelhos e na ou nos pulsos ou nos cotovelos, já se vê um bocado a pele a desfazer-se. E os pés também, porque tanto de arrastar descalço acabam por danificar. E há bocados de cabelo que já não tem muito cabelo, mas para todos os efeitos tu percebes que isto é um zombie. É um morto-vivo. Se calhar são estes os walking ancestors que eles falavam, que queriam juntar-se novamente aos vivos e que não podiam ser deixados aí a andar de um lado para o outro. É uma conclusão que tu podes tirar. A minha ação continua a ser essa, olhar para ele e ficar fixamente a olhar para ele, Ok. nos olhos dele. Ok. Quando é que ele pode fazer algum check no turno dele? Em todos os turnos, enquanto eu estiver a fazer Hypnotic Gaze, ele tem que fazer Wisdom. Deixa-me. Ou então, se ele se afastar de mim, ou se eu afastar-me dele. 5 feet. Ok. Está certo, certo. Portanto, tens de estar ela enquanto estiveres ao lado dela. Podes 5 continuar a feet, se usar, ela sim, podes continuar sim, a tua ação para manter, e sim. enquanto tu estiveres a fazer isso, ela fica neste estado até receber dano, ou deixar de te ver ou de te ouvir. Ok, certo, vais ficar ali ao pé dela, certo. Agora é o zombie. Vocês, atrás de vocês ouvem. E ao lado também saem Rograx, saem dois zombies do meio no meio do milho, estavam lá metidos no meio e que se aproximam do pé de ti e vão tentar atacar. Qual é a tua AC? Ok, eles tentam te atacar, mas como estão no meio das. No meio do milho todo, batem com os braços no milho e estão meio atrapalhados e acabam por não te acertar. E atrás de vocês ouvem também barulho e saem dois zombies. Estes zombies são diferentes. São mais corpulentos e a cabeça deles não é uma cabeça normal. Parece que lhe tiraram a cabeça e colocaram no sítio da cabeça dele uma cabeça de um porco selvagem. E ele tem tipo aquelas as presas do javali. Vem a cabeça tipo, parece um javali. Não, não um javali do tamanho do outro que vocês viram na aldeia, mas um javali normal com as presas e de algum tipo. Estes homens são diferentes. Ele aproxima-se e vai atacar quem está mais perto. Que é o Kotari. São dois que aparecem, portanto, um ataca com o Otário. Mas como estava ainda a sair do meio das folhas todas, não consegue atacar. E o segundo ataca o Terark, que está ao teu lado. Quanto é que vai ser do Terark? Ok. E acerta no Terark, dando-lhe 7 pontos de dano. Ok. Ah, eu vou pôr isto ao máximo, presumo que eu estou aqui. Vitais. Então está com 20. Ok. É o Terark. O Terark diz: Mestre, eu protesto! E ele põe-se em posição e vai atacar aquele que o atacou. Ele mete-se tipo, entre o Kelmash e os dois zombies. E vai atacar um dos zombies. Ele opor-se à tua frente com a convicção de te proteger. Ele saca do seu maço e dá uma cacetada na cabeça do. Enchei na cabeça do zombie que fica com a cabeça do javali virada para o lado. Dando-lhe uns fantásticos. Oito. 9. 16 pontos de dano. Pimba! Poxa. Foi crítico? Sim, eu vi. Ok. Certo. E fica a proteger-se ali ao pé de ti para tentar que eles não ataquem. Nova ronda, Rogras. O que está à minha frente, vou tentar de novo dar-lhe com o flail, Ou aquele que atacaste primeiro, com o que ataquei primeiro, que mas neste desta. momento está parado a olhar Ah, ok, sim, ele está tu parado percebes que ele no. está tipo, parece Está estático. atarantado, não Sim. parece, está Então. apático, sim. Ok, eu vou atacar aquele que atacou o Kel'mash. Ok. E vou usar um Golding Attack também, uma maneuver, Golding Attack, que usando um Superior Dice, que faz com que os gajos. Portanto, faz com que o gajo me ataque a mim, ao fim e ao cabo. Então, Os taunt, ao fim e ao cabo faz taunt. Send to go to target into attacking you. Exatamente. e o que é que faz exatamente o When ataque you new? hit a creature, huh? Sim, When you diz, hit a diz. creature with weapon attack, you can expend a range superior to dice to attempt to goad the target into attacking you. You add superiority dice to the attack's damage roll on the target. Must make a wisdom saving throw. On a failed save, the target has disadvantage on all attacks against targets other than you until the end of the next target. Portanto, basicamente, Ok. Se ele se quiser ele atacar atacar, alguém, tem desvantagem. tem desvantagem. Ok. Qual é o DC Do wisdom saving throw. Há de ser 8, mais a tua proficiência, mais. Peraí, isto era nos, é, não é nos spells, isto não é spells. Tu podes pôr no spell, só para te organizar, mas eu não sei. Tens de ver qual é a habilidade. Isto será strength? Não. É possível, deixa-me. Eu estou aqui com o Player's Handbook, deixa-me Wisdom ver. saving throw. Ah, wisdom, é wisdom. Não, o exame é o que ele tem de fazer. Sim. Ok? E eu acho que deve ser. Eldritch. Tens O de Wisdom marcar dele. essa coisa, pá, que é para da próxima vez isso já saber. Ah, é 8 mais Dex ou Strength? Mas como é que sabes que é 8 mais Dex ou Strength? Porque está escrito no Player's Handbook na tua classe. É que eu copiei aquilo tudo e só tinha Não, isto. não copiaste tudo. Por isso é que eu faço isto. Está antes. Hã? Está no Combat Superiority. Portanto, é 8 mais a tua proficiência mais força ou Dex. Aquilo que tu quiseres. Ok. Ok? Portanto, quanto é que isso dá? Portanto, 8 mais a minha proficiência mais. Portanto, é 8 mais strength. Eu vou utilizar strength. Ok. Exatamente. Quanto Ou é que é? então é 11. Então era aquilo que eu estava a pensar. Não, mais a proficiência. Espera aí. Deixa-me falar, deixa-me lá ver. Acho que ainda está a aprender. Faz assim, na coisa dos spells, Diz. seleciona força. Bem, então tenho que adicionar os pés. Força aos spells nos spells adicionados, selecionar força. Exatamente, é 13. Ok? É o DC. É igual. Está bem? Assim Sim, nunca peraí, te que eu alinho esqueces. até. Peraí. Pronto. É DC 13. Eu Só para confirmar, tu estás a. não tenho aqui. Não tenho. Isto é spell ou é spell? Isto não é spell. Eu sei, mas eu estou só a dizer que podes fazer porque o DC dos spells é exatamente, funciona da mesma forma. É 8 mais a proficiência mais o bónus do Então é Spellcasting isso. Ability. É, Portanto, é 13. meti o strength e deu 13, é isso? É exatamente. Está correto. Ok. Ok? Só para eu ficar esclarecido, tu tens. Neste momento tens 4 à tua volta. Quer dizer, tens um que está apático, mais 3 que chegaram agora e que te atacaram, mas que não falharam. E tu vais mover-te para o pé do Kotari, daqueles dois com as cabeças de javali que desapareceu, ou estás a atacar um destes que acabou de chegar? Não, eu estou a atacar aquele que atacou o Kotari. Portanto, Ou seja, o que está não apático. quer ser. É que ninguém atacou o Kotari. Então, não, houve um que atacou. Não é o Kotari, porque é o macho. Pronto, isso é que eu estou a perguntar. Vais então para o pé do. Imagina, vocês estão na orla do milho e o Terark e o Kotari estão tipo. No meio da estrada, mas mais junto para o outro lado do milho. Portanto, vais ter de te afastar desses que estão aí. É isso? Sim, eu vou atacar. Houve um que atacou o Calmash. Eu vou atacar o Pronto. gajo, o que atacou o Calmash. Ok, então tu afastas desses aí, sais aí do meio do milho, Sim. para ir atacar. Eles têm ataque de Ataque de oportunidade. oportunidade. É 19. Ok. Eles tentam-te atacar, mas mais uma vez, está ali no meio da confusão do meio todo e eles não conseguem e acabas por conseguir escapulir como deve ser. Então faz lá o ataque ao gajo que estava ao zumbi que estava a atacar o Kelmash. Deu 18, 17 com 17, sim. Tu 17 com acertas. F4. Tu acertas e espetas-lhe mesmo com a flail a de lado. Rola mais o D8. É D8, né? O dano o dado do D8 é o dano ou o ataque? Espera aí, tu estás a falar do Golding? Sim. Mas o Golding não dá dano. Por isso é que eu estou a O que perguntar. faz É que às é. vezes dá dano. Por isso é que eu estou a perguntar se o Golding Eu Attack acho que dá não. dano. Eu acho que não. Golding Attack. A única coisa que faz é só mesmo puxar o gajo para mim. Add your superiority die to the attack's damage roll. Ok? Portanto. Esse dano extra que tu rolaste é para adicionares ao dano. Portanto. Sempre que faz um web superiority die, Não! adiciona Tens de ler o que é que diz a habilidade. Vai ao Player's Handbook ver isso. Se Opa, tens sim, dúvida. e o head. E o head de Superiority Die to the Attack Damage Roll. Pronto. Ok, Se ele diz já que é para percebi. adicionar. Às vezes pode dizer que é para adicionares ao ataque, outras vezes pode dizer para adicionar ao dano. Depende, de cada habilidade pode ser diferente. Tens de ver o que é que diz. E Ok. portanto foi 8, foi 11, não foi? Sim. Ok. 11. Tu dás-lhe uma cacetada. Ele fica meio abananado. E mantém-se. Consegue recuperar o equilíbrio e mantém-se de pé. E agora vira-se para ti. Quer mais? Cotário? Sim. Eu já estou perto uns dos outros, aquele grupo Não, que são para. está o Cotário de um lado com 4 e estão vocês os 3 aqui com estes dois. Temos com dois? Sim, tens dois à tua frente. Quer dizer, à tua frente neste momento tens o Terark e ao lado do Terark está o Rograx. Portanto, tu não estás mesmo em cima deles. Estás encostado a um deles porque ele atacou-te, mas. Ok, o meu objetivo é fazer um Magic Missile, mas quero usar Meta Magic para fazer Twin Spell. Faz mais uma cópia para um segundo target. Ok. Certo, então faz o spell, gastas o sorcery point, não te esqueças. Sim. E Tá, esse não precisa de rolar, é dano direto, não tem sim, saves, não mas tem nada. tens de rolar o dano duas vezes. Ah, sim. Não tá 13, aí. 13, é lá, foi bom rolo este. 13 para 1 E e 12. 12. Mesmo com 1, tá a rolar bem. 13 para 1, 12 para o outro. Então este. Qual é o primeiro que atacas? O que me atacou anteriormente. Ok. E depois o segundo. Para o 13. que tiver alcance. Para o outro. 12. O segundo, o primeiro tu atacas, vês que aquilo acerta em cheio nele. E os segundos raios saem com acertam no que estava que o Rograx estava a atacar. Tu vês novamente que ele começa a cambalear. E ele cai no chão. E não parece estar-se a mexer. Ok. Ok, próximo, Cotário. Tens 4 zumbis ao pé de ti. Quatro? Sim. Não estão ao teu lado. Não. Ao teu lado, ao teu lado só está aquele que tu estás a hipnotizar. Portanto, se quiseres sair daí, podes sair. Pode ser. Eu afasto-me. Afasto-me, não. Onde é que estão os outros? Estão mais ao lado, estavam ao lado do Rograx. Portanto, estão para aí a 10 feet de ti. Portanto, se. Se tu Aliás, quiseres sair. Eu vou fazer um Tash Idea Slaughter no gajo que estou a hipnotizar. Ok. Ou seja, quer dizer que ele vai deixar de estar hipnotizado. Certo? Exatamente. Ok. Então, força. Qual é o DC? É 13. Ok. Tu fazes o Tasha Idioslato nele, o zombie está à parada a olhar para ti e tu começas a ver ele. Ele começa tipo assim com um grunhido a rir e a contorcer-se todo e cai no chão. Aliás, não. Pelo contrário, isto eu vi aqui mal. Tu fazes aquilo e parece que ele tipo, ele continua. Ele estava apático, deixa de estar apático. Ele deixa de estar apático no fim do teu turno ou a partir do momento em que que deixas de fazer isso? É até ao próximo turno É o dele, não é? próximo. É, sim. Então, pronto, ele continua apático, mas parece que não o afetou de nenhuma maneira. Ok. Então, Tu faz um intelligence check, se faz favor. 10. Ok. Tu pensas assim. Tu fazes o spell e achas que aquilo devia ter resultado. E a única coisa que te lembras é: será que ele não percebeu a piada? Pronto, e é a única coisa que É a única tu coisa. percebes. Ou que te vem à cabeça. Ok. E então eu afasto. Ok, afastas sem problema nenhum. Afaste-me para o pé do. Eu olho à minha volta, o que é que eu vejo de bicho? Pá, vocês tens à tua frente, metidos assim no início do milharal, tens os quatro zombies. E agora atrás de ti, ou no, mais ou menos no meio da estrada, tens um zombie com cabeça de javali. E tens os teus companheiros a atacá-lo. Então, os dois a atacar esse javali, é isso? Os três. Os três, ok. Então, eu afasto-me na direção. E os zombies estão a vir da zona do milho, né? Sim. Ok, então eu afasto-me em direção. Tipo, quase tipo a andar de costas. Em direção ao Kelmash. Sim. Mantendo sempre os zombies na minha vista. Ok. Ou seja, assim, olhar para eles, mas Formaram mantendo quase sempre. ali quase um género de um quadrado ou de um círculo todos ao pé uns dos outros, certo? A verem, a controlarem todos os lados. Ok. Ok, certo? São os zombies. Então o primeiro zombie vai atacar o que tem à frente. Que é o Kelmash que lhe fez o. Mandou o raio e que chamou a atenção por causa da luminosidade e da explosão. Nova, acerta-te? Não, ia ser 10. Ok. Os outros zombies começam-se a dirigir na vossa direção. Dois, aquele que tu hipnotizaste vai-se dirigir para ti com mais outro, e outros dois vão-se dirigir para o Rograx. Os dois primeiros vão atacar o Kotari. Treze e 12. Acerta? Kotari. Acertam os dois. Ok. 6, levas. Eles aproximam-se de ti a cambalear, dão-te duas sapatadas a cada um e sofres 7 pontos de dano. E Rograx. Um deles. Eles chegam só ao pé do outro, meio a cambalear. Um dá um encontrão no outro que se vira para o lado e não te consegue atacar. E esse que deu o encontrão dá-te uma sapatada e acerta-te. Para 7 pontos de dano. Fast Parry. Ok. Como é que funciona o parry? Ora bem, é agora que estou a fazer as skills todas. Portanto, o Parry basicamente o que faz é uma reaction, ou seja, quando uma criatura tenta me atacar em melee, eu faço uma reaction e utilizo um Superiority Die. Para reduzir o dano, não é? Reduzir o damage by a number you roll on your superior die. Mais a Mais destreza, your sim. dex. Ok, força. Pronto. Não te esqueças Portanto, sem de esquecer. reduzir. Sim, deu-te 7 pontos de dano. Portanto, isto são 6 mais a destreza mais 1. Portanto, são 7. Ok. Não, Tu não conseguiste levo. mesmo a tempo proteger-te. Tu estás com o escudo? Tens o Estou escudo? com. Não sei se tenho escudo. Tenho um escudo, É um escudo e exatamente. uma Um flecha. shield. Ok. Tu, mesmo à última da hora, consegues pôr o escudo à frente, ele pum, vai contra o escudo. E consegues-te esquivar ao dano. O Terark. Mestre, desvia-te daqui! E vai dar mais outra cacetada no que está à frente dele. E acerta-lhe. Acerta. Acerta, acerta. Tenho que confirmar isso. Tá. Sim, acerta. Dá-lhe mais uma cacetada. Ok. Próximo turno. Rograxas tu. Tens um no chão à tua frente, tens outro de cabeça de javali ao teu lado, mais ou menos. Se te mexeres, consegues-lhe acertar. E tens dois colados a ti, atrás de ti. Quer dizer, agora estão mais ou menos de lado porque tu viraste com o escudo para o proteger. Portanto, Sim, estás eu mais ou vou menos de lado. atacar aquele que me acertou. Ok, força. Oito para acertar, sete para de dano. 8 para acertar, acerta. Quanto? Dano. Ok. Próximo. Cotari. Lê lá aí que eu te mandei, se achas. You can choose expanded. To record as spell slots can. Ok, quer dizer que tu podes. Posso recuperar dois? Não, pode, quer dizer que tu tens nível 3. Quer dizer que podes Quer dizer recuperar. que podes. Número Mas está de. arredondado acima. Não. É arredondado para baixo. Ah, arredondado para cima, ok. Ah, não, sim. 2, quer dizer que podes recuperar ou 2 spell, 2 slots nível 1 ou 1 slot nível 2. Exatamente, ok. Pronto, podias ter Então, feito isso no short rest. sim, short rest. Sim, mas posso adicioná-los agora ou. Desta vez podes. Da próxima Pronto, tens a de lembrar, próxima está bem? pronto, por isso é que eu fui ler tudo. Ok. Então quer dizer que recuperaste spells, foi isso? Eu faço um Thunderwave Ok. Se sem fizeres o Thunder. apanhar. Sim, consegues fazer o Thunder Wave sem apanhar os teus companheiros e consegues apanhar os 4 zombies. Pronto, é isso. É em funil. Em Ok, leque. força. Doze. Qual é o teu DC? Se consegue descer, é 13. 13? Correto. E é que força? É Thunder. Sim, mas o É inteligência. não, David. Qual é o DC? É DC quê? É um save de quê? Spell save DC ao lado. Spell casting ability. Não, David. O que é que diz o spell? Se é DC, Wisdom, Strength, Intelligence, Dex. Ah, peraí. Constitution Saving. Pronto. Não, isso é diferente. Ok. Tu fazes o spell que causa um barulho estrondoso ali na zona onde vocês estão, mesmo em surto, parece que um raio ali em cima de vocês, um trovão danado. E tu vês o. Dois dos zombies que estavam encostados a vocês são puxados para trás. 10 feet, né? Sim. Ok. São puxados para trás. Não, 15 feet, sim, 10 feet, sim. A área é 15 feet, mas. Sim, eles são empurrados 10 feet, sim. Ok. É só 15 feet de área. Ok. Então, e tu vês dois dos zombies são puxados para trás, um que estava encostado a ti e um que estava encostado ao Rograx, e ficam meio a cambalear do empurrão, mas continuam um encostado a ti e um ao Rograx. 12, 12, 12, 12, 12. Já está tudo, são os zombies. Então, o zombie javali vai atacar o Kotari. Acerta-lhe. Apesar do Terar estar à frente e tenta usar o escudo para proteger, ele consegue-te acertar no braço, Kotari. Ok. E, não é o Kotari, desculpa, Kelmash. Ah, Acertar bom. no Kelmash. Para Esse era o que tinha desvantagem? não, o que tinha as vantagens já está no chão. Ah, ok. Quatro pontos de dano. Faz-me um Constitution Save, só por favor. Save, ok. Save. 25, Ok. crit. É fantástico. Tu sentes as garras dele, metem-te o braço. Parece que o golpe pôs-te o braço momentaneamente dormente, mas dissipou-te rapidamente. Portanto, parece que o que é que seja que aquilo foi não te afetou. Agora os dois zumbis. Os que se afastaram vão-se mover novamente. Mas desta vez na direção do Kotari. Portanto, qual é o teu AC? O Kotari? meu é 10. Kotari? É 12. Ok. O que está à tua frente? Dá-te uma sapatada, consegue-te acertar, enquanto os outros dois ainda se estão a mover e a tentar te atacar e ainda não chegaram ao pé de ti, mas não te conseguem acertar. Sofres 2 pontos de bludgeoning damage. E Rograx, tens o que estava a te atacar, continua a te atacar. Ele acerta-te. E causa-te 7 pontos de dano. Fogo. Outra vez. Outra vez, e eu uso o carry de novo, Ok, portanto, força. foda-se, um Ok. mais 3, Pronto. portanto, Recebes só 3. é um mais 3, recebo, sim, recebo 3, exatamente. Ok. Certo, o Terark vai atacar de novo. Terark vai atacar de novo, mas Terark dá mais uma castada no Undead. O Undead começa a cambalear. Mas parece manter o equilíbrio. Próximo. Próxima ronda. Rograx. Quantos é que eu tenho já à minha volta? As tantas já não Tens sei, um. dois? Tens só um. Tenho Os outros estão os três. Tens um. Se te mexeres, podes ficar ao lado do javali. Ou se quiseres contornar esse que estás aí, podes ficar ao lado dos que estão a atacar também o Kotari. não, eu vou atacar o que me atacou. Força. 14 para acertar, 8 Sim. de dano. Dás mais uma 8 temas, não foi? Dás mais uma castada. Ele começa a cambalear e. Ok. E cai no chão. Inanimado. Rograx. Ok. Desculpa, Kotari. Kelmash. Mas Vocês os dois, são vocês os dois. quem? São Eu e vocês os mais dois. quem? É o Só dois? Kotari e o Kelmash. Ah, sim, mas o Kelmash joga sempre prima que eu. Se Tudo quiser. bem, eu. Sim? Eu tenho pelo menos dois que estejam próximos um do outro, 5 feet de distância um do outro. Sim, Ou estão tens. mais Atrás afastados. de ti tens o Kotari e à volta do Kotari estão três. Queria fazer shatter neles, a atingir, mas sem atingir o Kotari. Se te mexeres, talvez. Mesmo então para posicionar-me Sim, consegues. e. Dás a volta. O que é que faz o Shatter? Só um segundo. Aqui é each creature in 10-foot radius sphere center of that point must make a constitution saving throw or take 3d8 standard damage on a fail save. Ou metade e na save. Em 10 foot radius, eu quero me Okay. posicionar de modo a Só apanhar o consegues máximo apanhar possível. dois. Consegues apanhar dois. Ok. Thunder damage. On a fail save, on off. Não sucesso. Ok. Força. Vou executar 10. Qual é o DC? Desci para bater 13, está lá. Está escrito. 13? Sim. Ok. Então, vocês ouvem novamente um estrondo enorme, desta vez vindo ali mesmo atrás de vocês, outra vez ao pé do Kotari, que faz um zumbido nos ouvidos. E um dos adeptos começa a cambalear. Mas parece ainda ficar em pé. E o outro cai no chão. Ok. Já só tem dois à vossa volta. Mais o que o Rograx tem. É o Terarque, o Terarque. Viste? Não, Mestre! veste. Ah, não, é o Kotari, falta o Kotari, certo? Ainda não jogaste. Quais são os outros gajos que estou a vê-los? Estou ao pé deles? Estou. Tens um à tua frente. E. E está outro um bocadinho mais ao lado. Consigo perceber qual deles. Eles já levaram dano? Não percebi. Não tenho essa noção, não. Sim, lá, tu já fizeste a tua área de spell e eles foram empurrados para trás, portanto, tens a certeza que eles foram atingidos. Agora, se levaram dano ou não, isso é outra história, mas tens a certeza que eles foram Ok, atingidos. sim. Ok, pronto. Eu dou sleep no gajo que está O mais à frente. sleep é da área, não é? É correto. É até no, 90 feet e é um 20, é 20 feet. É um quê? É um raio? É um quadrado? Criaturas em 20 feet, de um ponto à minha escolha. Ok, é um Portanto, raio. é. Ok. Sim, com jeitinho consegues pôr de forma a apanhar os dois andetes, se quiseres. Os dois andetes que sobram. Sim, isso. Ok. Quantos hit points é que são? É, são 5 de 8, espera aí. 21. 21 hit points. Estás a falar de dano? Não, isso são os hit points, é o que o spell faz. Sim, é 21. Rolou 21. Ok. Então, tu fazes. Quanto é que deu no total? 21. Ok. Ele tem de fazer algum save? Ou é direto? Um leva É save. direto. Ok. Então tu Acho que passou tudo. fazes o Passou spell. tudo. Sim, é direto. David, tens de arranjar uns fones, pá. Tu fazes o spell. Tu sentes que o spell é bem sucedido nos dois. E eles cambaleiam um bocadinho e caem no chão. E ficam inertes. É isso. É isso. Vais fazer mais alguma coisa? Vamos fazer mais alguma coisa? Espera aí, eu estava aqui a ler a informação e não, estas criaturas não são, pois, não são afetadas por isto. Undead e Ah, não criaturas são. imortais. Ok. Então esquece o sleep, desculpa. Não tinha lido isto. Da próxima vez, tens de ver isso, está bem? Ah, certo. Eu afasto-me para trás. E saco da faca e fico Então, mas tu não tens o teu bastão na pronto. mão? O meu bastão está na mão, mas o que eu me ouviste dizer agora foi que eu chego-me para trás e saco da faca. Ok. Pronto, ok, à parte. Sabes que podes atacar com o bastão, certo? Sim. Ok, pronto. Vais-te afastar do undead mesmo. A ideia é afastar-me do undead. Ok, então vais-te afastar do undead. Ele vai-te tentar atacar, contacto de oportunidade. Certo? 16 para te acertar. Não, claro. Ok, então. Levas 4 pontos de dano. Quando estás a tentar afastar, ele dá-te uma sapatada nas costas e fere-te nas costas. O Terarque sai disparado. Não, agora são os zombies. O outro zombie continua em combate com o Rograx. Mas tenta atacar, mas pum! Bate no escudo. E aquele que te atacou agora vai se mover para o pé e vai tentar atacar. 16 para te acertar, acertou. 2 pontos de dano. O Terar sai disparado de trás. Mestre, tens de sair daqui, já te disse! E dá uma cacetada na cabeça do Undead. O Undead fica a cambalear e cai no chão. Rograste, despacha-me esse! É para já. És tu. Então, eu despacho flail-me em cima do gato. Força. 24 para acertar, 6 Acertaste. para. 6. Seis de dano? Ok, tu dás a cacetada, pum, arrancas a cabeça ao zombie com a flail e ele pum, cai inerte no chão. Caraca. Que essa cabeça? Não, deixa estar. Pronto. Há mais Ok, algum? não, está tudo no chão. Eu guardo a faca e volto a pôr o bastão na mão. Vocês estão todos bem? Estes gajos eram os meninos, pá. Isto aqui é os zombies. Vamos lá. Vocês veem que eu estou um bocado tipo meio a cambalear. Eu chego ao pé de ti, seguro-te. Então, Cotário, estás bem? O que é que se passa? Estás-te a Não sentir sei, algo? acho que isto foi assim uma quebra de tensão um bocado forte. Vocês são, mas é uns maninhos, pá. Parecem uns gajos destes, coitadinhos. Isto aqui é parecia manteiga. E basicamente percebes que eu estou um pouco ofrido. Alguém que possa meter a fazer uns curativos a este senhor, pá. Estás bem com o Otário? Acho que não. Mas Deixa ver. anda-se devagarinho. Deixa ver. O Terar começa a olhar para ti, começa-te a ver as tuas feridas. Bom, desta vez tiveste sorte, a próxima não sei. Aguenta um bocadinho, espera aí. Ele faz-te um Cure Wounds, cura 7 pontos de vida. Ok, obrigado. É isso. O que é que vão fazer? Ou o que é que querem fazer? Para mim, continuo diferente. Sim, vamos continuar o nosso trajeto para a pirâmide, mas vamos ter atenção e assim começamos a ouvir ruídos de alguma coisa ou parecido com estes que fomos atacados por estas criaturas, redobrar a atenção e estar já à espera. Bem, o que vale é que este fino ainda não provocou alergia. Acho estranho ele ter E começado a espirrar. quer ver aqui uma coisa. Oh, Rogras. Sim. Vem aqui comigo, aqui ao milho, ver aqui uma coisa. Não mandas em mim? Bem, mas eu vou. Está bem. Eu dou um bocado da folha do milho. Oh, Rogerás, que cheira lá isto? Não cheira a nada. Não, não te cheira nada. E eu David? volto para o Diz? pé do grupo. Outra vez. Era suposto cheirar uma qualquer coisa? Podia ser que sim. Está bem. Ok. Pronto, vocês estão todos juntos? Querem fazer alguma coisa em especial? Como eu já tinha dito, para mim é continuar, a não ser que alguém tenha uma ideia diferente, faça o favor de dizer. Para mim é continuar a jornada até a pirâmide, porque quanto mais rápido nós darmos com o problema e solucionarmos isto, melhor para eles e melhor para nós. Podemos seguir depois à nossa, também à nossa vida. Ok. Então vocês começam Dá-me 3 minutos, preciso ler. Ok. À casa vem. Vocês começam então a dirigir-se novamente para a pirâmide e ouvem lá atrás: Ó sua cambada! Então foi assim que me chamaram! E vem o Sora, vem lá ao fundo com a sua bengala a ir ter com vocês. Caraças, mais um velhote, porra, tínhamos que trazer a terceira idade connosco. É a terceira idade, eu dou-te a terceira idade. Ainda tenho idade suficiente para tratar de ti se for preciso, ó grandalhão. Opa, vê lá se guardas, mas é o cajado, para que faças qualquer coisa de jeito. Ah, pá! Então! Olha! Tiveram a matar Vamos undeads? embora. Que é Tiveram. isto? Opa, estão os coitadinhos, estão aí no chão. Então, Isto parecia manteiga. e é para ir para onde? Já descobriram alguma coisa? Eu não descobri nada. Até agora, olha, descobri um porco aqui a sair aqui do feno, quase que o apanhava e não consegui apanhar por causa destes gajos. Parecia manteiga. Nem Tá deram mal. comida. Estás a trabalhar mal. Estou a trabalhar mal. Olha, vamos embora, mas é. Ok, então vá. Se é para seguir, vamos seguir. E agora siga à frente da malta toda. É para Ok. ali, para aquela direção? Vamos embora. Desta vez vou à frente, mesmo. Ok. Então vocês cheguem então o caminho é largo, vocês rapidamente chegam à pirâmide, cada vez se aproximam, notam a pirâmide mais alta. Ok, e a certa altura vocês entram numa zona em que É tudo descampado, é uma zona grande descampada. No centro do campo de cultivo, que está encharcado pela chuva, existe uma grande plataforma. Tem um formato mais ou menos quadrado, tem cerca de 1 metro de altura, e tem para aí 60 metros de largura. Tem a forma mais ou menos de um quadrado. No centro desta plataforma, em cima, tem uma pirâmide quadrangular com o topo achatado, e a pirâmide é feita aos degraus, ok? E a pirâmide deve ter aí alguns 30 feet de altura e por 50 de largura. No topo da pirâmide, não é muito visível, mas existe uma pequena estrutura, de pedra, assim tipo pilares, com um telhado, feito do que parece ser palha e madeira, e parece ser um tambor grande lá no meio, e é isto, mas não conseguem ver muito bem, só conseguem tipo ver um bocado do topo, parece ser meio arredondado, mas não conseguem perceber muito bem. Para ver melhor, terão de subir lá acima para ver. Mas a pirâmide tem algum tipo de entrada ou Não, não? não, a única coisa que vem é a pirâmide, pelo menos daqui de onde vocês estão a ver, é a pirâmide, é tipo em formas de graus, até lá acima, e lá em cima tem esta casa, ou pequena casa. Vocês veem que os pilares da pirâmide são exatamente desta casa, são feitos exatamente do mesmo material que a pirâmide, e depois tem. Parece estar dos lados, faz tipo janelas, forradas com madeira, mas com janelas, e de um lado e do outro é aberto. Mas parece ter qualquer coisa lá que parece ser um género de um tambor grande. Pelo menos é o que parece aqui de Parece. baixo, conseguem ver o topo. É o que vos dá a entender. Pode ser Pode ser. um género de um tambor grande. Eu vou lá ver o que é aquilo. Isso é degraus, são o quê? São altos, não? Epá, dá para subir, não sou muito alto. Se calhar tens de esticar a perna um Já bocadinho tens de mais, mas é perfeitamente ok, normal. perfeitamente normal. Vocês Eu ainda não vou. sabem, vocês ainda estão afastados da pirâmide, ainda não chegaram mesmo à pirâmide. Só que estão a ver quando estão a chegar. Pronto, o que é que querem fazer? Consigo perceber se há algum tipo de magia no ar? Faz-me um arcana check. Vinte e um. Não te parece, não sentes qualquer tipo de magia. Não parece ver qualquer indício que possa indicar que haja magia. Ok. Eu sigo em frente, em direção à pirâmide. Ok. Quem é que está à frente? És tu? Sou eu e o Rogras. O Rogras ia à frente, portanto eu acelerei o passo um bocado mais para ficar ao pé dele. Então, Rogras, vais também ou vais ficar Sim, cá em baixo? claro. Claro. Não, vou. Ok. Vocês aproximam-se da pirâmide. Sobem o primeiro patamar, desta estrutura onde a pirâmide está assentada, e dirigem-se então para a pirâmide para começar a subir. Já cá estou, desculpa. Só um momento. Amo mais e refugio. Ok. Quando vocês estão a subir os primeiros degraus, Rograx, tu sentes qualquer coisa a perfurar-te o braço e o ombro, e vês que tens duas javelins espetadas. Kotari, tu sentes também qualquer coisa que te espeta numa perna, e à tua frente bate no chão outra javelin, e levam. Kotari, levas 6 6 pontos de dano. E Rograx, 8 pontos de dano. E você ouve barulhos vindos lá de cima e vem o que parece ser quatro sapos ou quatro homens. Não conseguem perceber muito bem. Parecem algum tipo de humanoide com forma de sapo que estão lá em cima da plataforma a esbracejar e agora parecem ter agarrado numas lanças. E tem umas lanças na mão. Parecem estar prontos para vos atacar. Rola a iniciativa, por favor. Todos. Sim, toda a gente. Só aqui uma. 15. Epá, vocês foram logo foram logo por alguma coisa. Dava direito a isso, então olha. Pá, não sei, não. Estava ausente. Tive ausente. Pá, o Roger acho que era empurrado. Claro. Então vamos lá ver. Iniciativas. Digam-me lá, por favor. 15. 15 também. Ouvi Ouvi mal. mal. 18, 15, 15. É isso. Quem é que teve o 18? Eu. Cotari. Cotari 18. Rograx 15. E que é o Kel'Mash mais 15. 15. Tenho que rolar para o resto do pessoal também. Ora, iniciativa. Epá, rolo sempre bem para o ter arco, fantástico. Ter arco 7. Já há bocadinho foi 7 também. Ora. Fantástico, 3. E granar Sorry. Santinho, 5. Ok, então vamos rolar aqui uma seguida para estes gajos todos. 11. Ok, então Kotari, és o primeiro. Epá, isso está Epá, mal. isso está mal. Quanto é que disseste que eu se conseguia ver a plataforma da torre? Não conseguem ver muito bem. Consegues ver o bocado do topo, mas estás a ver bem Não, os. isso. Quanto é que eu acho que tem a base da pirâmide? Epá, alguns. Faz lá um intelligent check. Ai, pera, eu venho já Oh, todo não, fodido. faz um investigation check. Estás a tentar deduzir qualquer coisa? Faz lá um investigation check. Dezessete. Pá, achas que aquilo deve ter à volta dos 20 feet, talvez. Talvez um pouco mais, Talvez um. porque eles estão lá em cima e ainda sobra um bocado de espaço. Portanto, 20 feet de base, é isso? a plataforma lá em cima, no topo, Sim. achatada, achas que deve ter à volta de 20 feet. Ok, e a que distância que está de mim? À volta de 30. Ok, eu olho lá para cima Sim. e sleep. Ok, vais fazer sleep lá em cima. É uma área de 20 feet, né? É de 20 feet, exato. É raio, não é? É da área, sim, Ok. raio, sim. Rola-me. Rola-me então os hit points, faz favor. 23. Ok, só um bocadinho. 23. Então, isso quer dizer que. Ok, tu vês dois dos. dois dos homens sapo que estavam lá em cima que atiraram os javelis caem no chão. E os outros ficam a olhar para eles. E dão-lhe assim uns pontapés. A ver o que é que se passa. E é isso. Vais fazer mais alguma coisa? Eu quero tentar perceber se eles estão quero tentar perceber se eles realmente estão preocupados com ele ou com esse com ele ou se quero tentar perceber se eles deram se eles continuam a tentar achar-nos como um perigo. Ou se apenas estão a tentar ajudar o gajo que caiu no chão. Pá, eles olharam para ele, viram aqui no chão, ficaram assim um gato espantado e deram-lhe assim uns pontapés. Para ver se eles estavam mortos, provavelmente. Não sei. Tira as suas conclusões. Ok, eu. Oh, Kelmas, tens aí o símbolo contigo. Ah, ele foi a coisa. Dizer que só dois. Epá, a ideia era ele, o Kelmash, mostrar o símbolo a eles, tipo, chamar-lhes a atenção e mostrar-lhes o símbolo para ver se. Bom, David, é para continuar. É o Kelmash não está. Quando ele vier, ele joga. Kelmash, estás aí? Eu chego-me para trás. Eu saio dali daquela plataforma e volto para trás. Ok. Já cá estou. Rograx, és tu. Calmas, eu pus os dois gajos lá em cima a dormir. Tens aí o símbolo contigo, aquele O da chefe de. Do chefe da tribo de Tartaruga me deu. Sim, tenho comigo. Porquê? Consegues mostrar David, o muita símbolo? conversa. Já é muita conversa. Ah, Para o que eu vocês. expliquei no início foi simples, é mostra o símbolo a eles lá para cima. Pronto, Pronto. assim é melhor. Ok, Não te eu pego no esqueças. símbolo. Pensa assim, tens 6 segundos. Aquilo que consegues Estava a dizer em tentar 6 segundos. explicar que eu não estava aqui a ouvir-me. Eu sei, mas tenta explicar em 6 segundos. Em 6 segundos tens de dizer tudo, é o tempo que tens, está bem? Mas foi Calmas, o que reage no disseste. símbolo e mostra lá para cima para eles. Perfeito. A minha ação vai ser pegar então Mas no ainda não és cinto, tu. esticar o braço. Ok, Ah, mas ok, ainda não és puxa tu. onde for. Rograx, és tu. Vou correr para o sítio onde eles estão, onde Ok. estão os javelins. Tu arrancas as javelins que estavam espetadas, ficas com. Olhar para eles com um ar de sacanas tão lixados comigo. Começas a subir as escadas, aquilo é terreno difícil, andas só a metade, mas. A qual é o teu movimento? É 30. Ok, significa que tu tens de gastar duas vezes o movimento para lá chegar, tens de fazer uma dash action. Não vais poder atacar. É? Ok, então. Tu chegas até lá acima e vês. Basicamente o que tu vês é tens dois no chão, mas achas que ainda estão a respirar. Pelo menos parecem. Eles têm uma forma sapoide e debaixo na zona onde supostamente é o pescoço, parece que ainda infla e incham aos poucos e desincha. E vês debaixo debaixo daquela cabana ou daquela casa cá no topo, vês outra criatura sapoide, mas é um bocadinho diferente destas. Enquanto estas, por exemplo, têm lanças e têm apenas pequenos pedaços de pele na cintura, como se fosse a fazer um género de um saiote, o outro está decorado com penas e dentes de algum tipo de animal ao pescoço. Tem um ar mais pomposo. E é isto. Sim, Kotari? Kelmash, desculpa. não posso fazer mais nada. Não. Vou usar a minha ação então para tirar o símbolo, esticar o braço e mostrar-lhes, apontar Ok. para eles e ver qual é a reação inicial. Eles não parecem estar minimamente interessados. Neste momento eles estão preocupados com. Parecem estar preocupados com o Rograx que está ao pé deles. Ok, não surte efeito. Volto a guardar. Eu digo ao Kel Mas, cuidado que com os degraus, primeiro degrau está armadilhado. Ok. Mantenho a minha distância como estou e passo. Posso. Não vais fazer nada? Não, se não queres fazer nada, não quero. Só perguntei, só para perceber, para saber se passa, então. Não, é que eu usei a ação para fazer isto, né? Eu não posso usar Não! outra ação para fazer um Não! spell. Não usaste ação nenhuma, tu agarraste naquilo e mostraste. Ah, ok, pensei que isso era uma ação. Não, Contava não. como uma Tás... ação. É uma ação quando estás a fazer alguma coisa mais elaborada. Tu só agarraste na coisa e Ah, mostraste, ok. portanto, isso não é ação nenhuma. É como abrir uma Ok. porta, Ah. pronto. Podes abrir a porta, é mais ou menos Ok. grátis, mas. Se eles estiverem em alcance do Firebolt, Estão vou mais ou usar o menos Firebolt. a 30 feet de ti. Qual é o alcance do Firebolt? Okay. 120 range. Ok, força. Yeah. 23 para acertar, 4 de dano. Acertas. Queres atacar algum em especial? Um dos que está de pé ao pé do Rograx, é isso? Se não Sim, tens sim. preferência. Ok. Um deles. 7 de dano, certo. Agora, ok, que são eles. Ok. Então, Rograx, os dois que estão ao pé de ti, novamente dão uns pontapés nos que estão no chão, e parecem que eles, os que estão no chão começam-se a mexer e atacam-te, com as lanças deles. Visto que chegaste ali mesmo ao pé deles e vão-te atacar os dois. Mas os que estão no chão, não é os que estão Não, no não, chão, os os estão em que pé. Os estão em pé. Imagina, tá um em pé, tá um no chão, tá um em pé e tá outro no chão. Portanto, tu aproximaste, tens os dois ao pé de ti. Eles mexem-se se for preciso para estarem ao teu alcance. Ui. Um tenta-te acertar, falha. Mas tu estavas distraído e tu metes o escudo à frente para te proteger. E como estavas meio distraído com esse, o outro aproveita e consegue-te enfiar a lança mesmo debaixo do braço, causando-te uma dor horrível. E causando-te. Acerta-se se eu não fizer parry no gajo. Não, ele acertar, acerta. Pode é não causar dano se fizeres o parry, né? Onze pontos de dano. E Ouch. depois vai-te tentar abocanhar o braço. Os dois também. Mas a tua armadura eles abocanham, mas não conseguem ferrar o dente o suficiente. E tu consegues dar a enxutá-los e eles ficam outra vez no lugar deles. Os outros dois que estão no chão, eles abanam a cabeça e tipo, parece que estão meio atarantados, mas veem-te, levantam-se, agarram na lança para se levantar e o que estava mesmo ao pé de ti vai-te atacar e o outro vai-se mexer para tentar flanquear e vai-te atacar também. Isso eram os gajos que estavam deitados a dormir? Sim, já não estão. Portanto, tu presumes que aqueles pontapés que eles estavam a dar era para ver se eles estavam vivos e isso fez com que eles acordassem. Eles conseguem se levantar e ainda me atacar? Sim, tu gastas metade do teu movimento para te levantares. E depois podes fazer a tua ação. Não percebi. Sim, está Ah, bem, ok. está bem. O que foi para trás de ti consegue-te acertar, enquanto o que está à frente tenta-se acertar, mas falha com a lança, causando 2 pontos de dano piercing. E depois tentam-te morder, Mas, mais uma vez, o teu escudo e a tua armadura parecem ser demasiado rijos para a boca deles e não conseguem fazer nada. Entretanto, vês do outro lado desta casa, que tu consegues ver agora perfeitamente que é um tambor grande, e tem lá o género de um bastão ao lado. Portanto, de alguma forma este tambor é usado ou para fazer de alarme, ou para chamar a aldeia, ou qualquer coisa no género. É bastante grande. E como está alto, provavelmente deve-se ouvir aqui no vault, nesta clareira toda. Vês que há um bully, outra criatura sapoide que sobe as escadas até à plataforma e fica aí. Sim, fica ao pé do tambor, ao pé do outro gajo que tem penas e não sei o quê. Esse gajo tem penas e afins. Tu vês o corpo dele de repente a mudar e a transformar-se. Ele começa a inchar, a inchar, a inchar. Aquelas penas todas que ele tinha e os dentes começam-se a desaparecer e a fundir no corpo dele. O corpo dele começa a ficar cada vez maior e vês basicamente um sapo e grande. Gigante à tua frente, grande, large, que dá um salto passando por cima de ti e vai cair lá embaixo na base da pirâmide, ao pé de vocês, ao pé de quem lá está embaixo. E vai cair ao pé de quem? Vamos lá ver. Ok, ele cai mais ou menos ali ao pé de todos, mas está mais perto do Grenar. E ele vai tentar atacar o Grenar. Com. Ok. Ok, ele acertou no Grenar e basicamente tu vês ele tipo a comer o Grenar, tipo ele abre a boca e o Grenar desaparece e vês tipo os pés do Grenar a desaparecerem da boca do sapo. E é isto, vocês veem. Portanto, o gajo saltou lá para baixo e come o granado, é isso? Yep. Ok, quem é esse? É os NPCs. Ok, o Terark vê Granar! E atira-se ao sapo para o matar, obviamente. Mas falha. Ele bate com o maço no sapo, mas parece viscoso e ao mesmo tempo gordo. O que faz com que o maço tonhe, faça tipo um ricochete, mas não parece ter grande efeito. Ao mesmo tempo que o Sor, epá, arraste parte a estes jovens e. E apontando o dedo para o sapo, faz um Firebolt. Ok, Firebolt. Ele acerta. Dá 12 pontos de dano no sapo. O Grenar. Vai tentar libertar-se. Vai tentar libertar-se com. Consegue? Ou seja, vocês veem tipo o parece ser a boca do sapo a tentar abrir. Assim com esforço, e vem o Grenar a pôr a cabeça de fora e a tentar pôr o corpo. Opa, ajudem, pá! Eu só te queria fazer um desenho, não é para me comeres! Ajudem! Portanto, ele está meio dentro, está meio fora. Mas está ali. Próximo, Cotário. Olha a minha volta, o que é que eu vejo? Então, tens um sapo gigante ao pé de ti. E lá em cima, vês quatro criaturas sapoides, humanoides, a atacar o Rograst. Eu vou fazer um Blade Land. Blade Ward. Eduardo, sim, desculpa. Percebes o que é que faz o spell? Era assim. Ok. Então tu fazes o Blade Ward e parece um género de umas espadas à tua volta, assim meio a flutuar, meio ilusórias, que de alguma forma te protegem durante até ao próximo turno contra ataques. Contra-ataques. E move-me lá para cima, para o pé do Rogras. Okay. Vais-te pôr em melee ou vais-te manter a alguma Mas distância? vou dar cover. Ou tentar dar cover. Cover, o que é que queres dizer com cover? Ou seja, vou-me meter à frente Vais-te do pôr. Rogras. O Rograst está no meio de quatro sapos, criaturas sapoides. Oito. Estão todos à volta dele, é isso? Sim. Quer dizer, mais ou menos, sim. Mas sim. Ok, eu vou lá para cima e fico afastado, de maneira a dar a entender que já estou lá em cima para chamar a atenção. Pá. Ok. Próximo. Rograx. Eu vou meter numa posição em que eu consiga fazer o Fire Breath, e apanhar os quatro. Qual é o raio do Fire Breath? Portanto, o Fire Breath é, se não me engano, acho que é 30. Acho que não. 30 feet. 30 feet, não, 5 por 30 feet em linha. 5 por 30? 5 by 30 feet line. É o que diz aqui. Portanto, eu presumo que aquilo deve fazer um género de um cone ou qualquer coisa assim. Deixa-me só confirmar porque posso ter copiado mal a informação. Eu tinha a ideia que era um cone e não uma linha. Há outros que são linhas. Também O teu é tinha ideia que era copper. um cone. Não, o teu é uma linha. É uma Não, linha. o teu É não é o breath. copper, o teu é o braço. É fire. O teu é o Fire. braço. É 5 por 30 line. É, está correto. É uma linha. 5 por 20 é uma linha. Portanto, Sim, não, não ok. consegues. Consegues apanhar. Se levares dois ataques de oportunidade, consegues apanhar três. Ok, então vou levar os dois ataques de oportunidade. Ok. Um acerta-te, o outro, o que estava mais longe, não te consegue Os acertar. gajos têm assim tanta. 4. Tanta pontaria, pá. 4 pontos de dano. Acho que é. Epá, não ultrassons para o microfone, jovem. Esqueço-me, desculpa. Mete o push-to-talk. O gajo tem que se assoar, que senão morre. Até tá bem, mas que mete o push-to-talk, pá. A cena é que eu tenho. Depois, se somos só dois, não dá para jogar. Sim, é um bocado chato. Somos demasiado poucos. Força, Rograx, rola dano. Foda-se. DC 13 e que é Dexterity Safe e é 9 dano. 9 à metade, não é? Deixa-me lá ver. Ok, pode ser. Então, 9, não é? Ok, tá. Vais fazer mais alguma coisa? E depois eu não posso usar mais action nenhuma. Pois não. Se não tens nada como. Espera aí, posso usar o second wind Pode, sim, senhora. que on your turn, once per short or zone, you can use bonus action to regain 1 d10 of your fighter level hit points. Yep, força. Portanto, posso regular 1 d10. Isso pode usar, usas a bonus action, né? Yeah, mas só posso usar uma vez por Sim, por short cada rest. short rest. Ok, força. Portanto, e recebo 9 mais your fighter level hit points. Recebes 9. Um D10 ou sacou 9? Portanto, um D10 eu recebo 9 e depois Não, diz-me recebes 9 mais. só. Não, é um D10 mais your fighter level. Ou seja, se és Está nível bem. 3, recebes mais 3. Portanto, é um D10 mais 3. É isso mesmo. Portanto, são 12. Ok, tu Mexe dás uma um. habilidade. Tu dás um berro. Ah! Sentes-te enraivecido e. Recebes um rush de adrenalina pelo corpo que. A que te enxota algumas das tuas feridas, e ficas pronto para continuar o combate. Kel'Mash. Ok. Pois Rápido. o que Jovem, estou a pensar é que o são seis piso da segundos. armadilhada nunca. Está armadilhado. Segundo ele passou uma informação rápida. Cuidado com o piso. Foi o que o Cotari disse-me. Ok. Eu como estou em uma batalha, não estou para examinar muito bem onde é que Tens estão um os teus sapo. pés. Não, tens um sapo gigante ao pé de ti. Ah, Pronto. tenho um sapo gigante ao pé de ti. Mas é close range, consigo tocar-lhe. Se te mexeres, consegues. Ok, vou mexer. Sim. Mas com cuidado a ver onde é que metes os pés. E quero fazer um shocking grasp, que é touch. Sim, tens de fazer um É melee tipo attack, já. certo? E o granado está lá dentro, não é? O granar está metade de fora, metade de dentro. A Vixe, pedir pumba. ajuda para o tirarem. 7. 4 de dano. 7 para acertar. Certo, para acertar. O sapo está meio a sacudir porque tem o granar na boca e está a tentar lutar contra a força dele para engolir novamente. E tu vais para o. Quando descargas a energia. Quando estás-lhe a tocar, ele deixa-te estar a tocar e a energia dissipa sem conseguires efetivamente passar a energia para o sapo. Ok. Mais alguma coisa? Não, só isso. Por enquanto, só isso. Ok. São os sapoides. Os sapoides sacodem um bocado a roupa que estava chamuscada. E vão se aproximar de ti, Grenar. Vão tentar outra vez atacar. Engrenar, rogarás. Rograx, sim, desculpa. Dois deles tentam te atacar com as lanças, falham. Os outros dois aproveitam para tentar também. 19, acerta? 19 é o meu AC. Ok, então um deles consegue te acertar. Para 6 pontos de piercing. E depois vão-te tentar abocanhar. A ver se desta vez conseguem ou não. E eles atiram-se a ti para te morder ao mesmo tempo. Acabam por te conseguir morder, um morte num braço, outro morte na perna, outro morte no outro braço. E sofres. Nove pontos de. Bludgeoning. No total. Foi 9 mais. Quanto é que eu disse antes? Não, já tinhas medido 6, sim. 6 mais 9. 6 mais 9, sim. 15 segundos. Portanto, neste momento estão a ver o Vogrash já Ensangrentar. encambalear por todos os lados, mas a tentar se aguentar em pé. E a Ok. dizer: Meninas, ajudem! O Terark fica a olhar. Rogás! Grenar! Ele corre, sobe as escadas e vai em direção a ti e faz-te um Cure Wound. Deixa-me rolar aqui. Apareceu? Ok. Recebes 9 pontos de vida. E Agora ele. diz assim: Meninas, deixem estar, eu já posso tratar de tudo outra vez. Ele fica ali ao teu lado a tentar te proteger deles, ou pelo menos para te ajudar. O Sora vai. O Sora vai tentar atacar o Chapo Grande e faz um novo Firebolt. Onde é que está o Firebolt? Está aqui. Só ali a casa do Ok. Consegue acertar. Acerta no sapo para mais 6 pontos de dano. E o Grenar consegue com esforço sair dentro da criatura. E vai fazer. Vai estica a mão. Desculpa! E faz. Das mãos dele sai uma. Um género de um spray de cor esverdeado para cima do sapo. Onde é que está? Ok, vou fazer um DC. O sapo parece tossir um bocado e parece ter sido afetado. E cospe, ao descer, cospe o granar cá para Não, fora. ele já cá estava fora. Ele tipo, ele conseguiu sair, caiu no chão e ao cair no chão depois fez isto. Ok. Entretanto, o outro, a criatura sapoide que estava lá em cima, desce pelo lado da plataforma e dirige-se cá para baixo para o pé de vocês e está encostado a ti, Kotari. Tens uma criatura sapoide ao pé de ti. Kotari, és tu novamente. Tens uma criatura, um sapoide ao teu lado. Estão quatro criaturas sapoide lá em cima ao pé do Rograx e do Terark. E tens esse sapo gigante aí ao pé de ti também. Ao pé? Algum. Ah não, tu tinhas subido. Eu Tu tinhas. subi para o pé do regresso. Ok, então pronto, tens aí quatro sapos. Esquece a outra criatura. A outra criatura juntou-se aí ao pé de ti. Ok, então eu com o staff faço tipo um. Levanto o staff no ar, faço tipo como se estivesse a rodar o staff Sim. e ataco uma das criaturas. Ok, vais a fazer um ataque melee normal? Sim. Ok. Vais atacar alguma criatura em particular? Que estiver mais perto do Rogras. Estão várias ao pé do Rogrash. A minha Epá, questão é a é. primeira Minha que questão tiver. é. Pronto, a minha pergunta é só: vais atacar a que acabou de chegar ao pé de ti ou vais atacar uma das outras? É que chegou ao pé de mim. Ok, então rola, força. 19,5. Ok. Tu consegues acertar, tu rodas o staff, ela estava ainda a chegar ao pé de ti, tu pimba, espetas-lhe uma. Com o staff na cabeça, que ela até parece que fica meio abananada com o ataque. 5, ok. E ao fazer Consigo voltar a atacar de novo? não, tu só tens um ataque, certo? Sim. Ok. Não, podia utilizar como se fosse uma bónus ou. Não sei, se o staff disser que podes usar a bonus action para atacar novamente, sim, mas se não Sim. disser, Onde é que isso diz? tens de ver no equipamento. Agora não, mas procura depois neste site. Ou melhor, podes ir procurando nesse site enquanto o resto das pessoas estão a jogar. E se tiver, para o próximo turno, depois podes fazer. Quando tu dás a castada, a outra cambaleia, meio atordoada, que dá um empurrão. Dá um empurrão no mundo dos sapos que estão a atacar o Rogrash. Que escorrega e tropeça e começa a rebolar pelas escadas abaixo e fica cá embaixo no fim da pirâmide, estatelado no chão e não parece estar-se a mexer. Rogrash, já só tens 3. Já só tem 3. Epá, muito bom. Vou usar o flail Força. no que estiver à minha frente. Pronto. Sim, num daqueles que já atacaste, sim. Fail. O flail, fail. Flail, flail. Flail, flail. Ok. Tu atacas o. Tu atacas o. A criatura. Mas. Tu escorregas. Quando estás a atacar, o piso está um bocado escorregadio toda da chuva. E escorregas um bocado. E não. O teu ataque é mais baixo do que estavas à espera. E. Acaba, a flail acaba por se enrolar no. Na spear de um dos sapos e ele puxa-te e a spear e o teu flail cai no chão ali ao pé de ti. Portanto, vais ter de te mexer para conseguires apanhar a flail. E Ok. pronto, e falhaste. Mas eu como posso usar a bonus action para apanhar a flail? Sim, tens é de te mexer. O que Então, faz com vamos que seja ver. possível que leves um ataque de oportunidade pelo menos de uma. Ok, Tem que ser. então vais-te mexer para apanhar a fel, não é? O outro ia-te morder, mas com a confusão de puxa a lança, puxa a fel e agora chegou o Kotari e agora tens o Grenar também ao pé de ti. O Grenar, quando ele ia atacar, dá-lhe um encontrão com o shield e ele fica mais equilibrado e não te consegue atacar. Kotari, que é o macho, desculpa. Vou atacar novamente o sapo. Grande? Sim, Ok, grandalhão. força. Desta vez vou fazer Magical Missile, ver se acabo com a raça dele de uma vez. Força. 9 de dano. Ok. 9. Ok. Certo? Já agora, eu estou a 120 feats pelo menos de outra criatura. De uma segunda. Deve estar. A quanto? 120, Ah, claro que que é o estás. alcance máximo. Então eles estão. As criaturas estão todas num raio de à volta de 30 feet para ti. Ok. Vou Twin Spells outra vez. Um Sorcery Point Out. E vou mandar Vais fazer no. dois. Vais fazer Sim. dois Magic Missiles. Ok. Tá aí, Vais 10. atacar outra criatura, não Vou, se possível, uma que é? É esteja mais lá perto. perto, não é? O, Sim, exatamente. acho que é mais perto. Portanto, é a que chegou agora ao pé do Kotari. Quanto é que foi? 10. 10, ok. A criatura cai no chão e rebola um pouco pelas escadas, mas fica caída no meio das escadas. Das escadas, Inanimada. exato, inanimada no meio da escadaria da pirâmide. Ok? Próximo. Próximo são os Bullywogs. Eles começam-se a ver meio aflitos, mas tentam atacar. Um deles, aquele que foi interrompido pelo Terarque, vai atacar o Terarque com uma dentada e com a lança. Não, mas falha, não acerta. E o outro vai atacar o Rograx. Ui. Ele novamente, ele aproveitando a distração, tu foste apanhar o flail, espeta-te a lança mesmo na perna, dando-te 16 pontos de dano. Ok, acabei de cair no chão. 16? Já foi crítico. Acabei de cair no chão. Vocês veem o Rograx a cair. E o Granar. Irmão! Irmão! Não! Ok. E o sapo vai tentar novamente atacar o Granar. Acertou. Eu não tenho que fazer death save. Não, só para o próximo turno. Acertou. Vocês veem que o Grenar está. Ficou novamente preso. Não foi engolido, mas está tipo preso. Está tipo meio agarrado pelas pernas. Não está em grapple neste momento. E é isso. O Terarque. Terarque. O Terarque vira-se para o Kotari. Kotari! Trata deste! E vai tentar. Deixa ver se ele pode fazer alguma coisa por ele. Não, não pode. Não pode fazer nada. Vai tentar estabilizar o. Aliás, vai fazer. Vai fazer isto. Ele basicamente toca-te e tu estabilizas automaticamente. Portanto, não. Não precisas rolar Death Saving Throws. Está estabilizado. Estou estabilizado, ok. Sim. E o. Mas estou inconsciente. Estás inconsciente, sim, mas está estabilizado. Não precisas rolar Death Saving Throws. O Grenar vai. Interessante. Ok. Ah, não, não pode. Ok, vai tentar fazer outra vez o Poison Spray no sapo. Não, parece que o sapo foi afetado. E leva mais 8. Ok. Vocês veem o. Vocês veem o sapo grandalhão de repente a. O corpo dele começa todo a contorcer-se e a ficar disforme e fica transformado novamente numa criatura sapóide idêntica às outras, mas esta está decorada com penas nas cabeças, tem tipo um colar ao pescoço com dentes, e tem um maço na mão. Ok? E o Sora. Sacana, estás mais pequeno? Então toma lá! Pum! E manda-lhe mais um Firebolt. Mas não lhe acerta. O Firebolt passa-lhe a rasar, mas não lhe acerta. Foi por um triz. Próximo. Kotari. Tens O um. gajo que tem ao pé de mim, né? Aliás, estão dois. Estão dois aí ao pé de vocês. Eu troco o staff de. Ou seja, em vez de estar com a mão direita em cima, passo a mão esquerda para cima. Ou Sim. seja, volto o staff de posição. Sim. Passo na mesma, a mesma coisa, rodo. Vais dar uma castada nele. Ok. Força. 13, 4. Ok, tu dás uma castada nele e vês que ele fica meio atordoado e já está com bastantes nódoas negras e tá com sangue que lhe sai pelo nariz. Ele parece estar em mau estado. Mais? Há alguma coisa? Consigo. Eu tenho mais alguém ao pé? Tá, e mais outro. Consigo tipo. Ele está mesmo colado a mim? Não. O outro não, o outro tá afastado. Não. Este que eu estou a atacar. Sim, estás a atacar em melee. Eu consigo lhe dar tipo um encontrão. Terias de usar a tua ação para fazer para fazer isso. Ou seja, como utilizei a ação para atacar, Exatamente. é isso? Sim. É uma ação um bocado mais complexa, portanto necessitarias de usar a tua ação. Ok. Então, Epá, a não tem. sério, não. Sim, mais alguma coisa? Não? Rograx. Rograx Rograste, está já está. estabilizado. Kel'Mash. Vou atacar Quem? o que estiver mais perto de mim com Firebolt. É o mais perto de ti, é o sapo pequenino agora, das penas. Então, vem esse sapo. Força. 14 para acertar 9 de dano. Acertaste. Pá, ele tentou se desviar, mas mesmo assim foi mesmo quase por um triz, mas conseguiste-lhe acertar. 9 de dano? Ok. Estorrique-lhe. Próximo, é o sapo. Os sapos lá de cima vão-se atirar. Um atira só. Aquele que tu atacaste atira-te a ti, que é o macho. Ah, não, aquele macho, Kotari. Vocês, os vossos nomes, pá. O meu é mais parecido com o Rogar, tendo em conta que aquelas Exato. dois nem acho. Ele tenta-te acertar com a lança e falha. Falha não, acerta. 11. Acerta de certo. 11 mais 3. Não, 3. Dá 14, 14, acerta? 14, 14, 14, acerta. Ok, então ele tenta-te atacar com a lança e dá-te 7 pontos de dano. E depois vai-te a tentar morder, mas não contou bem os degraus e escorrega e dá um trambolhão. E rebola um bocado pelas escadas, portanto não está ao pé de ti agora. E está prone no chão a meio da pirâmide. Vocês, se por acaso olharem para cima, veem o Kotai a cair tipo de joelhos no chão. Kotari! Que se passa? Ok. O gajo, que é o macho. Tá. O sapo pequeno cá em baixo vai. Quem é que está ao pé dele? Ok. Vai fazer um. Vocês veem, ele profere umas palavras e de repente o maço que ele tem cresce em tamanho e ganha picos. Ele tem o granar mesmo à frente dele. Vai tentar atacar o granar. Consegue-lhe acertar. Esta campanha foi fixe. Vamos matar a malta toda. Para 10 pontos de dano. Vem lá o Arcanjo e reza-nos. Não, mas Ok. certo a gente agora acordar todos no caldeirão e os gajos perceberem. Olha a comida. Qual é a expressão da comida que tu é que fixaste? Pois é, tatárico, cacar. Ok. O Terark vai atacar o outro. O que está lá em cima. Terark, Terark. Isto, eu não posso estar a gerir tantos personagens. Tem de desaparecer. Esse já estão os quantos fortes, mas está mais uns quantos lembrança aí. Não, o objetivo não é matar. O objetivo é. Aliás, eu não vos estou a tentar matar. Eles é que vos estão a atacar, não sou eu. Sim. Os teus É, dados só pá. estão viciados, é, quer dizer, Fogo, isso. nada. Ele tenta, mas Cala lá! também. Mas também. Não, isto era o Terark a atacar, David. O Terark Ah, tenta ele tem sorte. atacar, mas escorrega e cai no chão e desliza alguns degraus. Tá por um no chão, mas está afastado dele. O Grenar novamente faz-lhe o spray. Passa a vida a cuspir, mandar-lhe com spray. Até que foi? No, mais nove? É lá, bom. Mesmo nos olhos. Ok. Falhou. O que é que faz o raio do Color Spray? Poison Spray. É isso, é uma habilidade que aí o nosso colega Rogar acho que tem. Conhece bem, O sonhou com ela. Alcohol spray. É. Alcohol spray manda em spread, É um incógnito. cone. É. Ok. Ah, tem de passar o saving throw, se não leva. Sim, senhora. Exato, leva dano. E o Sora vai novamente mandar um Firebolt. Que é a única coisa que ele tem na folha dele para fazer, visto que não a acabou. Acerta e dá mais 7 pontos de dano. E ele cai no chão. Quem é que é no chão? Esta criatura sapoide que levou com o bolt do Sora. E neste momento há um sapo lá em cima, ao pé do O Rograx pé que está do no chão, do Grenar. Kotari, tu caíste inconsciente ou estás tipo no chão quase, quase inconsciente? quase não, não, eu caí de joelhos. Pronto, a minha pergunta é. Faltam umas forças. Ok, tá bem. Ainda não morreste. Pronto, era o que eu precisava de saber. Mas tu não disseste que o gajo que lá estava em cima tinha escorregado cá para baixo? Sim, mas eram dois. Eram dois que estavam lá em cima. Um escorregou. Está abaixo. E o outro foi o que tentou atacar o Terark. Ok? O que está a atacar o Terark tenta atacá-lo novamente. Avança um pouco. Mas falha. E é isso. Próximo turno, Kotar, és tu. Eu meto o staff no chão, Sim. faço força para me levantar, levanto-me assim a muito custo. Vejo, olho assim à minha volta, tento procurar onde é que está o outro gajo. Tens, à tua volta Tem tens exatamente. um sapo deitado no chão que está mesmo a jeito para lhe acertares e tens outro sapo um bocadinho à tua frente que está a atacar o Rograx, o Terark que está no chão. Tentou, mas falhou, Tentou, mas. mas o sapo que está no chão à minha frente está. Ele mexe-se? Ele está-se a mexer, Ele está-se a mexer. mas escorregou e caiu. Está no chão. Ok. Então eu agarro no staff e Puxa assim o braço mesmo para cima com as Com as duas duas mãos, mãos. tipo agarro mesmo assim no, na ponta do staff com as duas mãos, que é para dar força Pumba! Atenção para que é um. ajudar. Atenção que é um D8, hein? Quando usas as duas mãos é um D8. Sim. Força. Sim, rola. Ok. Pá, acertas-lhe mesmo em cheio na cabeça. E quando lhe acertas na cabeça, ouves. E basicamente os olhos deles tipo. Fazem pop-out, vem cá para fora. E a cabeça fica meio amolgada e tu tens a certa sensação que acho que o mataste. Acho. Kelmash. Certo. O que é que ainda está vivo? Está um lá em cima ao pé do Terar que está no chão. Caiu no chão. Tens o Rograx que parece estar inanimado e tens o Kotari que parece estar muito fraco. Vou atacar o lado de cima, tudo mais um Firebolt. Força. 21 para acertar, 5 de dano. Ok. Tu quando atiras o Firebolt, acertas-lhe mesmo em cheio no peito e ele puff, dá tipo com o impulso. Vai para trás e cai e parece ter ficado inerte no chão. Ok. Supostamente acabou a iniciativa. Tá tudo no chão, não parece estar ninguém vivo. Ok. Então eu vou aproximar-me do Cat do Kotari. Então, estás bem? O que é que se passa? Eu volto novamente a cair de joelhos no chão. Ei, Kotari! O que é que se passa? Tento ver se passa com ele, o que é que ele tem. Estou todo dorido. Mas ainda está a falar, não é? Ok. Depois quero Ainda olhar mexe. à minha volta e vejo alguém inanimado no chão, ou isso? Bestas, o Rograx está. Eu aponto seguro-me com uma mão no staff, assim, Ok. a fazer força no chão, e aponto para o Rograx. Ok. Oh não, temos que acudir rapidamente. Eu vou-me virar. Agora esqueci-me temporariamente a personagem do Bruno. Terark. Vir-me para. Terark? Terark! Temos que fazer alguma coisa, temos que tentar ajudá-lo. Eu Tu não tens alguns consigo. Ele conhecimentos de levanta-se. medicina? Eu já não consigo. Eu estou exausto para o dia de hoje. Desculpa, mestre. Não consigo fazer mais. Alguém consegue. Temos de os levar para a aldeia. Ok, Eles pronto. haverão de conseguir nos ajudar. Pelo menos haverão de ter alguma coisa para. Ninguém tem alguma poção, alguma coisa? Não, mestre. Infelizmente não. Sora, não tens? Ou Sora não está connosco agora? Esqueci-me. O Sora. Não, eu não tenho nada. Quer dizer, o Sora, por acaso, espera, deixa-me ver. Que o rapaz até se calhar até tem. Ou então não. Vim para uma campanha sem potes. Então vocês naufragaram! A gente quase que nem vida chegava à terra quando Epá, olha, faz como o outro, enfia uma não. potezinha no rabinho e fica lá Vem com uma certo. dungeon. Vem para uma dungeon e não trazem potes, não O trazem Sora potes. não tem. Ok. Então vá, dê uma ajuda. Alguém que pegue nos ombros, outros pegam nas pernas e vamos levá-lo até ao aldeamento. A ver se nos conseguem ajudar. Estou a pedir à malta e pronto, sim. Eu agarro, faço força assim para me levantar com as duas mãos no staff. Tento agarrar assim meio no Rograx, como posso, Pá, e dar uma ajuda. vocês esperam um bocado e aguentam-se um bocadinho para tentam ver se conseguem acordar o Rograx. Epá. Eu tento ver se o coração está a bater, se ele tem Não, está a pulso. fazer. E vocês, entre vocês, juntam-se e Epá, e agarram nele entre ombros. O problema é que ele é pesadão. Contudo, o... não contudo nada, que ele já gastou os spells todos. Por isso vocês, epá, entre vocês agarrar dois a três, cada um numa perna, num braço. Apesar de estarem fracos, ainda conseguem. Vocês querem ir para onde? Ah, Opa, já não. agora, uma coisa que é importante, podem Sim. decidir alguma coisa com base nisso. Vocês agora que estão aqui na pirâmide e pronto, pararam. Portanto, tem esta zona ampla, com a pirâmide do meio. E à volta desta primeira plataforma de cerca de 1 metro de altura, está tudo esvarvado, não tem plantações, não tem nada. Está um pouco lamacento por causa da chuva, não é? Mas é limpo. E vocês efetivamente agora conseguem ver que há um caminho. Há dois caminhos. Há o caminho que vocês fizeram. Há três caminhos. Há o caminho que vocês fizeram. Há um que veem que há um caminho do lado direito que vai noutra direção. Epá, pela direção que ele vai e pelo que o chefe vos disse, deve de dar ao aldeamento do clã Tartaruga. E tem outro caminho que vai para o lado esquerdo, que vai dar para outro aldeamento. Pela informação, parece ir dar ao aldeamento do macaco. Portanto, vocês daqui percebem que, portanto, e presumem que então do outro lado da pirâmide deve haver o caminho que vai dar até ao aldeamento do tigre. Pronto, era só para esta informação que acho que pode ser importante, para vocês. Vocês veem uma tipo uma silhueta de uma mão, tipo um espectro, a aparecer e a agarrar assim tipo numa das pernas do Rograx, tipo assim a puxar para cima, tipo a ajudar. Pronto, a ajudar, sim. Só por si não é possível, mas pronto, está a dar uma ajudinha. Mestre, é o que eu consigo ajudar neste momento. Sim, tudo o que conseguirem fazer. O importante agora é tentar fazer o possível para salvar a vida. Não sei bem em que estado é que ele está. Está inanimado, temos que ir à vila. Estado lastimável. Ok, então pretendem-se dirigir para a vila, certo? Sim, Qual sim, o delas? meu objetivo é dirigir a mais perto. A gente Vocês está estão exatamente com no meio da clareira. Portanto, todas as vilas estão à mesma distância. Tem a vila do macaco. Tem a vila do. a da tartaruga, então possível, Querem porque voltar. Ok. sempre está lá, sim, em A princípio está lá rapariga. aquela rapariguinha, exatamente, Ok. pode fazer as traduções, É é mais assim. fácil comunicar. Tu usaste aquilo, tinhas 1 hora, ainda não passou 1 hora. Pá, Ah, passou se ok, calhar. então. Vocês tiveram ali um bocadinho nada à conversa, não demorou muito tempo. Foram. É pá, se calhar passou para aí 1/4 de hora, 20 minutos. Então, só sobre o efeito da poção. Mas vamos à tartaruga, não Mas é sim, mesmo? aonde chegar a tartaruga, a arrastar e não sei quê, aonde chegar a tartaruga, possivelmente ainda com algum tempo de poção. E alerta para qualquer barulho, é evitar algum barulho e coisas desse Sim. tipo, é passar sempre ao lado. Ok. Vocês caminham então pela estrada, e com muito custo lá carregam o Rograx, que ele levezinho não tem nada. E chegam à entrada do aldeamento e veem pessoas a correr na vossa direção, para vos ajudar. Eu começo logo, ajuda, por favor, ajuda. Alguns de Temos que vocês, salvar, temos que salvar. eles ficam espantados por estarem a perceber o que é que estás a dizer e correm para ti para te ajudar. E alguns de vocês provavelmente acabam por se calhar desmaiar de cansaço e Eu ficamos por assim aqui. que chega à aldeia, eu volto a cair Sim, tu desmaias de de joelho cansaço. no chão Tu desmaias do que o cansaço. e cai para o lado, tipo. Ok. E pronto, ficamos por aqui hoje. E continuamos para a Estiveram. próxima daqui a 15 dias. E não quinei por dois. Pronto, e isto não é. Acho que isto não é para dar nenhuma lição a ninguém. Isto apenas, pronto, estava a fazer mais ou menos o que tinha planeado. Obviamente não estava a contar que vocês se atirassem logo para aqui, mas pronto, aconteceu, foi a vossa decisão. Mas Foi a pirâmide. não se esqueçam que vocês não tinham descansado, não estavam com as vossas habilidades todas. E pronto, às vezes as coisas podem ser mais fortes do que parecem. E fugir é sempre uma opção. Não se esqueçam disso. Não precisam de lutar até à morte. É para almoçar. Eu sei que é o teu char, eu sei disso. Mas tenham isso em mente. Eu não sei, pronto, não sei como é, o que é que o teu char pensaria, mas entre ficar vivo ou morrer, o que é que o teu char escolheria? Aquilo é até à morte. O gajo É? Ok. aqui É honra acima de tudo. é honra acima de tudo. O gajo quer é porrada. Portanto, pá, por Ok. isso é que lá está. O gajo como é como é um gajo que não pensa muito, Sim, ele por também não é isso muito é que inteligente, né? Por às isso vezes é um ele. bocadinho inteligente. A inteligência dele é assim. Se eu lhe bater mais do que ele me bate a mim, eu estou a ganhar, certo? Exatamente, é isso. Não, é. If you have one HP, you are ready to go. Ok, pessoal. Então, olhem. Obrigado. A Espero. menos, lá está, deixa-me só de mais uma coisa. A menos que o irmão lá está diga, pá, foge daí, anda que Sim. embora, estás Ou maluco. que vejas o teu irmão em perigo. Quer dizer, tu Pois viste, o só que irmão em perigo. estavas rodeado por quatro gajos, Ele portanto, ver o. tinhas. Sim, ele se vir um irmão em perigo é indiferente. Vai-se atirar mesmo que Vai-se esteja onde atirar. vida. Exatamente. Exatamente. Pronto. E ele só não se atirou porque foi, vá lá, um bocadinho inteligente. Pronto. Porque estava rodeado de quatro gajos e queria se desvencilhar dos quatro. Porque o normal era atirar-se para cima do gajo com o meu irmão. Mas pronto, aí usei um bocadinho a inteligência A pouca. do metagamer. Pronto, Não, é e é do assim, tu, metagamer. o Não foi nada, Não, foi é um assim. croque. Tu também. Tu nunca ias conseguir mexer-te para lá porque tinhas quatro gajos à tua volta, Não, portanto. ele podia, mas é assim. Ele também. Entre ficar ali. Porque se ele se mexesse, os sapos depois também provavelmente iam atrás. E depois, em vez de serem. Se calhar, quatro sapos ao pé dele, eram quatro sapos, mais quatro sapos ao pé da parte toda. E pronto. Ele acabou por Sim, mas optar por ficar ali. o Rograx não tem essa inteligência para pensar assim tanto. Sim, Pois, claro. mas isto é a estratégia depois de. Se tiveres uma personagem que seja mais tanky, versus personagens que são mais squishies, os squishies que vão ficar atrás na batalha, os tanques vão para a frente para fazer soco ao dano. Ou para servirem de esponja, digamos assim, para Bom, absorver a maior deixa. parte do dano para os outros não morrerem. Vou só parar então aqui isto. Espero que Ah, ok, tenham-se não tinha divertido. reparado nisto.